Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Em inglês, art. Em francês, arte. Em alemão, Kunst. Em croata, umjetnost. Arte, do latim ars, significando técnica ou habilidade. Geralmente é entendida como uma atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular essas instâncias de consciência em um ou mais espectadores, dando um significado único e diferente para cada obra de arte. E é disso que a gente fala hoje, jogos que são considerados obras de arte. E para falar desses jogos, temos aqui conosco os renascentistas, Hyde, Mr. Bubbles, Pascoal, e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, temos aqui a presença ilustre em nossos suntuosos estúdios de Rafael Leonardo, né, Rafael? Ele não mandou a cartinha, mas ele vai comentar o cast, é isso? Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos, boa tarde. Eu sempre costumo ouvir de noite o cast. Emenda aí, cetista, o que diz a sua cartinha? A minha cartinha é do Vinci Angel, e ele fala que no cast anterior ele, mesmo gostando ou não, podia opinar devido a não ter jogado. Mas ele arriscou opinar sobre o Skyrim. Ele fala dos Stormcloaks. Primeiro eu tenho que comentar que uma das conversas mais engraçadas que eu já tive nesses anos de podcast foi dos Stormcloaks com o Gerhard e o João. Foi muito engraçado. Toda vez que eu ouço a palavra Stormcloak, eu começo a rir, assim, é muito engraçado. E o Vinci Angel, ele falou que até ouvir o cast, ele considerava os Stormcloaks um bando de loirinhos que devia ir pra Record pelo jeito rebelde de ser. sempre tendo escolher o lado da lei e da ordem que seria o Império. Mas após os discursos épicos e cômicos do futuro presidente de Skyrim, Gerhard, tenho que afirmar que estou com muita vontade de conseguir colocar as mãos no jogo para iniciar uma campanha com o Conan da vida. Teve muita gente, eu ouvi muito, e eu achei isso legal, teve muito comentário de gente que falou a mesma coisa, que antes de ouvir a nossa conversa junto com o Gerhard e tal, nem dava bola pros racistas malditos Stormcloaks. Aí agora eles querem escolher Stormcloaks e querem ser Stormcloaks, e é muito engraçado. Olha isso, ele tem carisma, cetista. Toma cuidado, é que não tem multiplayer. Se tivesse multiplayer, os caras iam invadir e pegar a tua personagem, hein? Não, os caras iam invadir, ia pegar e arrebentar com a sua personagem. Ia ser vítima de estupro no vídeo. Primeiro estupro multiplayer ever. Mas ela é foda, mano. Ela aguenta. Ela luta com os caras e mata a galera, mano. Eu acho que não ia aguentar o tranco, não. A minha armadura de osso tem uma proteção essa na parte da cintura, na bunda e tal, pra não ter problema ali. Né? Pra não ter problema. E aí ele fala, porém, a desvantagem de Skyrim, ele diz que ele é mais sério do que o Fallout 3. Porque o Fallout 3 tinha várias situações cômicas e bizarras, assim, que era, ele ia mais pra esse lado do bizarro e saía um pouco desse negócio de guerra, de coisa séria e tal. Eu concordo que o Fallout 3, ele é mais cômico, sim, ele tem mais situações que são mais bizarras, assim, que você não consegue saber o que fazer por não ser algo mais de realidade. Mas o Skyrim tem também as suas coisas. Mas, cara, é por isso que que eles chamaram o Charles Martinet pra fazer uma voz no jogo, e a gente chamou o Gerhard pra fazer o cast. Pronto, tá resolvido o problema. Agora o Skyrim ficou engraçado. Acabou. Então, mas, salvamos o jogo. mas eu concordo com a afirmação dele, mas o Skyrim também tem umas coisas engraçadas, assim. Tem uns grupos engraçados, o cara do Dark Brotherhood lá, que era um jester, que é aqueles palhaços de corte. O cara é um bizarro. Então, ele também. E os Stormcloaks, né? Que são os bobos da corte. Os Stormcloaks, os malditos Stormcloaks. Beleza, vamos lá. E aí, o que mais ele fala na cartinha? Então, ele falou disso de cômico. Aí ele fala, enfim, não vou comprar o jogo tão cedo, já que li quase a wiki de Skyrim por completo, então ele jogou de ler. Pelo, né? Wikipedia, né? Tem gente que joga pelo YouTube e ele tá jogando pelo Wikipedia. Depende do estilo de jogo. Metal Gear Solid dá pra jogar pelo YouTube, Skyrim é pelo Wikipedia. Cada um tem a sua alternativa, sua plataforma favorita. Só um ponto. Fala aí. Cara, mesmo assim, por exemplo, eu não joguei. Só que, mesmo o podcast, depois que eu comentei algumas coisas que meu irmão tá jogando bastante, ele falou, cara, você ouve tudo, você vê tudo, mas ainda assim a sua experiência vai ser totalmente diferente. Porque as suas escolhas determinam. Exatamente, eu também acho. Sim, não, teve muita gente, tem até outras cartas aqui que falam que a gente esqueceu de falar sobre algumas coisas. E é verdade, eu concordo, esquecemos mesmo, mas é porque... Quando terminou o segundo cast, a gente até, eu, o Guerra e o João, a gente até comentou com o Lula que daria um terceiro cast de Skyrim. E daria mesmo, daria. Teve várias coisas que a gente não conseguiu chegar por ter falado de outras, entendeu? Então, isso... São experiências distintas para cada jogador, né? Então não tem aquilo... se for fazer um cast de Skyrim com ouvintes também, vai ter experiências diferentes também. Então, com certeza. Aquilo, como é muito customizável a experiência de cada um, cara, dá histórias infinitas. É que eu falei, eu joguei 500 horas, jogo nesse estilo, né? Eu joguei 500 horas de Fallout e você falar que eu fiz tudo o que quis, eu não fiz, cara. Exatamente. E Skyrim, eu acho que o Skyrim nesse sentido tem um escopo maior que Fallout, então, de coisas a se fazer, né? Então, imagina, dá mais ainda. Ele falou, a última coisa que ele falou foi: Viva Talos, Avante a Glória, Stormcloaks, Skyrim para Nords. Skyrim para Nords. Puta que raiva. Cetista, você fica ligeiro, hein, cetista? Ó. Vai olhando na sombra, presta atenção na skin, hein? Eu acho que o bicho vai pegar. O Jared conseguiu. E ele falou que Fallout 3 e Fable são os melhores jogos cômicos. Ele falou que são melhores que qualquer programa de humor que tem na TV, o que faz aumentar ainda mais a diversão do jogo. E quem sabe Skyrim chega. Elder Scrolls chega nesse nível também de comiquês. Depende do Jared. Beleza, vamos lá. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Minha carta é do Gustavo Meneghelli e ele começa: Olá, pessoal da Orion. Como disse no e-mail anterior, Skyrim não é muito estilo de jogo que eu gosto. Nem eu. Mas eu ouvi boa parte do primeiro cast e esse segundo eu ouvi várias vezes. Primeiro porque as histórias são muito interessantes e mais ainda sendo contadas por vocês, o que rendeu muitas risadas. Aquela história da Dark Brotherhood contada pelo João eu vi muitas vezes, porque o modo como ele contou foi realmente muito engraçado. Eu nem lembro que história é essa. Você lembra, cientista? Eu não lembro. Não, é a invocação? Não, acho que foi da Dark Brotherhood. Ele falou da Dark Brotherhood. É de cabeça também, eu não lembro, não. Foram tantas. Foi do Jester lá. Né? Foi daquele palhaço lá que apareceu com a... Que a mãe morta dele era... Era a chefe do Dark Brotherhood lá, eu lembro da história, é engraçado mesmo. Ele continua: agora ouvindo as histórias me surgiu uma dúvida. O pessoal realmente pode matar tudo que se move no seu campo de visão? Se sim, o que ocorre se você simplesmente ativar o modo homem mau e sair matando todo mundo? Toda a população de Skyrim, que não sei, provavelmente você vai ser morto também, não? Não, foi uma das coisas que a gente não comentou. Acho que a gente até comentou por cima. Quando você pode... Primeiro, a resposta é sim. Você pode matar tudo que você vê, qualquer personagem... Até as árvores? Principal, assim, tudo. Hã? Até as árvores? Não, porque as árvores somos nós, né? Então, você não pode cometer suicídio, já que as árvores somos nós. Então, aí isso aí tá fora. E o jardineiro é Jesus. Ele é, o cara é foda. E E aí, quando você mata as pessoas, são, Skyrim é separado por distritos, né? São 9. E aí você fica com... a sua cabeça fica a prêmio, e depende do seu, do seu crime. Se você roubar, você deve... pouquinho, sei lá, 10 moedas de ouro e tal. Quando você mata alguém, aí é um crime mais notório, aí você começa 500, sua cabeça ela fica prêmio por mais dinheiro, entendeu? E aí todos os guardas começam a te caçar, aquela mais coisa toda. Mais ou menos o esquema do Assassin's Creed, então, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Então é isso que acontece, essa é a consequência. Ah, é isso aí, deixa eu continuar, né? E aí ele pergunta se dá pra cada um postar uma foto do personagem que jogou. Acho que é meio difícil tirar um screen, né? Mas eu, por exemplo, quando eu joguei, eu fiz um personagem imperial e eu tentei fazer o máximo possível parecido com o Maximus do filme do Gladiador, do, né? Do Gladiador, e o nome dele era Maximus Poder. Maximus Poder é do Homer, né? Exato. Ai, que animal, gostei. Eu fiz uma elfa gostosona, foda, mas eu não sei como tem como tirar foto. Aí fica mais difícil pra quem joga no console, né? Era mais pra quem joga no PC, mas. Tirar uma foto do celular, ué. Tirar uma foto do celular, posta. Mas não vai fazer jus, cara. Ela é muito gostosa. Então, não vai. Fique na sua imaginação, né? Na imaginação. É tipo a Liv Tyler, a elfa dele. Porra. É isso aí. Deixa eu ver se continua mais uma coisa. Não, é isso aí, só. Parabéns. Beleza. Pro Cash, obrigado. Valeu. Hyde, o que diz a sua cartinha? Minha cartinha é do Soulfly. Achei legal o nick dele. Gostei também. Boa banda, boa banda. Não joguei mais do que uma hora de Skyrim. Eu também não joguei mais do que uma hora de Skyrim. Pelo tempo que eu joguei, também não joguei. Eu joguei mais de uma hora e 70% dela foi andando. Aí continua. Pelo tempo que joguei, o jogo mostrava ser um excelente título, mas depois de jogar, vi na casa de um amigo vários problemas e bugs. Você também viu bugs, né, Mr. Bulls? Tipo, alguns. Cavalos voando quilômetros, coisas do tipo, né? É. Infelizmente abandonei o jogo, não por causa da qualidade dele, mas pelo descaso que a Bethesda tem com os títulos que lança. Fallout 3, Fallout New Vegas e Skyrim foram títulos repletos de bugs. A minha impressão é de que a empresa acredita que simplesmente porque seus jogos vendem, não tem que mudar sua forma de atuação. Espero um dia voltar para o Skyrim, mas no momento outros jogos chamam minha atenção. Vocês concordam com isso? Olha, eu acho que tem bug, tem, mas tá jogado. Pessoal, ó, essa última atualização que saiu na versão de PlayStation 3, eu aproveito aqui para agradecer publicamente. Eu ganhei, eu na cara de pau pedi o jogo no primeiro cast de Skyrim. E o Palos mandou o jogo pra mim, cara. A cópia de PlayStation 3. Então, Palos, você é foda, cara. Você mandou o jogo pra minha cara. Chega o jogo. Achei demais. E saiu uma atualização, acho que é a atualização 1.04, a versão de PlayStation 3. Eu vi o pessoal falando que a maioria dos bugs, assim, que tornavam, que criavam problemas pra você efetivamente jogar, estão resolvidos. É, que só acontece aqueles bugs, assim, tipo igual acontece com o Mr. Bubbles, do cavalo decolar. A gente conversou bastante sobre isso durante o cast, então não vou voltar nessa discussão, mas uma das coisas, acho que agora eu concordo um pouco mais com o Soulfly, porque o Todd Howard, ele admitiu que ele já sabia que a versão do PS3 tinha problemas de save, que quanto maior o save ficava, mais problemas ia começar a ter. Ia ficando lento. Especificamente. Ia ficando lento. Mas a Bethesda achou que iam ser poucos jogadores que iam ter esse problema. E eles iam... E por isso que não saiu um patch pra isso, logo na primeira atualização. Porque esse já é o patch 1.4. O 0.4. O patch 1.1... Não saiu a resolução porque ele achou que ia ser com poucas pessoas. Só que aí começou muita gente, aí eles deram uma prioridade. Isso eu achei muito, muito mal. Eu não sei porque ele admitiu isso, não deveria, mas admitiu. É porque devia estar pegando mesmo. A pessoa devia estar reclamando bastante. Mas é toda aquela conversa. Jogo de mundo aberto, é aquela coisa, a gente sabe que vai ter bug. Eu joguei 85 horas do jogo e não encontrei nenhum bug que quebrasse o jogo pra mim, por exemplo. Tem gente que pegou vários bugs. Então, assim, é bem de sorte um pouco, eu acho, né? Mas eu não tenho muitas reclamações, não, em relação a isso. Beleza. Cetista, pergunta. Só uma pergunta, Cetista. Manda ver. Tem toda uma polêmica falando que o Skyrim ele foi desenvolvido primeiramente com base no Xbox, pra depois ser implementado no PC, E nesse meio ano aí, o PlayStation 3, toda aquela complexidade, desenvolvimento, ele acaba ficando no meio do caminho. Você concorda, discorda pelo que você viu do jogo. Eu vi que os menus são para console, assim, tipo, a agilidade para você mexer em menu ficou bem parecido com console. Aí tinha todo esse rumor aí que foi feito basicamente para ter o Xbox base. O pessoal fala de tudo quanto é jogo, não é só de então. Qualquer coisa que sair, o pessoal fala que roda melhor nenhum, foi, ou o port é mal feito, e às vezes acontece o port ser mal feito mesmo. Mas isso aí o pessoal gosta de falar, não tem jeito. Principalmente isso de menu eles fizeram pensando em console, eu imagino mesmo, porque tudo, claro, funciona bem no PC também, mas eles fizeram muito bem fluído para console sim, então eu acho que houve um foco no console. Mas em relação o grosso do público vem do console, se você analisar as vendas maiores são nas duas plataformas PlayStation 3, primeiro 360, depois Play 3 e por último PC. Mas, sim, mas em relação de ser focado em Xbox e PS3, eu não acho, não. Ele admitiu que o uso de memória, assim, a liberdade que as empresas têm para utilizar a memória do PlayStation 3 é mais complexa e é mais limitada do que a do Xbox, e foi esse o problema dos saves. Mas isso não significa que eles não focaram no PS3, entendeu? Foi um problema que eles não... que eles acharam que muitas pessoas... não teriam, que ia ser uma pequena parcela das pessoas. Eles sabiam como contornar e acharam que não ia ser tão grave, e foi. Essa é a questão. Entendeu? Então, na minha opinião, acho até assim, eu posso até estar falando besteira aqui, mas eu acredito que, por ser um RPG, a gente tem históricos aí de RPGs que nem tanto assim, nem a própria Bethesda tinha noção que o Skyrim ia ser tudo que foi. Uhum. E assim, quando foi, apareceram os problemas, porque é igual você colocar um servidor no ar, né? Muitas pessoas acessam, problemas acabam surgindo por conta disso. Mas eu acho que vem por aí. É mais gente, mais chance de problemas. Com certeza. Beleza. Vai lá, Hyde. Mais diz a cartinha. Continuando a cartinha que ele fala que tá jogando outros jogos, né? E um deles é o Kingdoms of Amalur, Rick Cunning. É inegável a semelhança estrutural entre esses dois jogos. Ambos são RPGs ocidentais, com centenas de horas de gameplay e histórias extremamente elaboradas. Gostaria de saber se já jogaram esse título e qual a percepção dele depois de ter passado por Skyrim. Acho que ninguém jogou aqui, né? Eu joguei. Ninguém jogou. E aí? Eu me senti bem interessado, assim. Apesar de na demo ter ouvido falar que o pessoal falou que na demo não tem muito problema, teve bastante bug e tal, e o produtor lá viu a público falar, jurar de pé junto que a versão final é melhor. Eu andei vendo alguns vídeos e tal, eu tô bem interessado, tô inclusive mais interessado em jogar ele do que o Skyrim, assim. Eu acho eles são, assim, RPGs sem detalhes, mas eles são bem diferentes. Bom, finalizando aqui a cartinha dele, ele disse que gostaria um dia de participar do cast, né? Ele disse que como não jogou o Skyrim ainda pra valer... Ele acha que agora não é o melhor momento, mas manda a cartinha aí pro próximo episódio, quem sabe a gente chama, né? Ele também mandou aqui o endereço do site dele, né? Eu acessei lá, achei bem interessante o site dele. Eu vi uma análise de um jogo interessante lá que chama Dear Esther. Até mandei pro Mr. Bubbles, ele já deu uma olhada lá. O endereço do site dele tá aí no post, né? Acessem aí, e é isso aí. E aí, Rafael? O que você tá jogando aí ultimamente? Quer lançar algum desafio? Fala aí pra gente. Eu tô jogando o Metal Gear HD Collection, Metal Gear 2. Eu vivendo um jogo relativamente antigo, né? Que eu já tinha jogado no Play 2 e agora só com um gráfico decente. Tentando terminar o Red Dead, mas faltando tempo e é um pouco repetitivo também. Mas que eu tenho jogado mais é Ultimate Marvel 3. Meus amigos jogam bastante. A gente sempre tirou uns contras. Qual que é o seu time, só por curiosidade? Eu tô jogando de Nova, Spencer, e o terceiro sempre varia. Jogo de Wesker, jogo... Ah, que apelão, gente, né? Wesker é apelão, pô. Eu tô testando o Doutor Estranho, como ajuda e tal. Tá. Em relação ao desafio, Lula... Agora eu vou ligar minha voz de vilão fatal, ok? Liga sua voz aí, Darth Vader. Vilão fatal. Vou tentar imitar o cetista, o vilão fatal. Não sei se o pessoal sabe, acho que posta, se você puder, é claro, a sua caricatura, eu sou desenhista. E assim... Vou colocar no meu, na minha página pessoal essa semana, essa caricatura. admiro bastante, antes, né, de qualquer outra coisa. Eu entro no blog dele constantemente, mas eu queria desafiar o desenhista de vocês para um desafio de desenho. Yeah. Oh, o Pascoal Design está sendo chamado, né? É. Chegou um monte de empadinha, meus dois saem sem pagar. Esse é um evento histórico, hein? Nossa. Aí, assim, deixar claro, né? Nós somos da mesma classe, né? De trabalhadores. Trabalhadores? Eu achei que era desenhistas. Achei que eram artistas. A gente tem que se ajudar, e quem vai ganhar isso com isso é o ouvinte. O meu desafio é o seguinte: eu quero fazer um desenho que ele der o tema, com certeza vai ser Zelda, então é fácil. Boa! Boa! Aí ele me manda um tema, a gente tem um prazo, nós vamos postar pro pessoal. A gente queria fazer só um quiz, a minha ideia é fazer só um quiz pro pessoal, gostei mais desse, e depois a gente fazer uma arte conjunta que gerasse um wallpaper, para deixar para o pessoal fazer download. Aí eu poderia desenhar, ele pintar, o inverso, sem problemas. Muito legal, muito produtivo. Aí, Pascoal, tá na mesa. No próximo, de e-mail, a gente coloca o Pascoal aqui pra ver o que ele acha disso. Deixa eu só repetir um comentário que eu falei pra minha mãe, só pra o Pascoal ter noção de com quem ele tá lidando. Vamos lá. Isso é, se ele aceitar o desafio, né? Se não aceitar, é bicha. Se não aceitar, é isso que eu ia falar. Se não aceitar, é mulher do padre. A minha mãe me perguntou uma vez por que eu gostava tanto de jogo de luta. E eu falei pra ela: mãe, se não fosse jogo de luta, eu saia na rua dando porrada nos outros, cara. Entende meu lado, sabe? Tá certo. Verdade. O homem mau, por exemplo, gosta de jogo de tiro. Imagina se ele não tivesse jogo de tiro. Mas beleza, valeu pela sua participação, Rafael. Valeu pela caricatura. Eu vou colocar na minha página pessoal. Aí já ficou um tempo, vai voltar, né, agora com a sua participação. E Raid, temos recadinhos? Temos. Agradecer também o pessoal que mandou e-mail também, a gente não pôde ir aqui por falta de tempo, né? O Devil Pony lá e o Marco Túlio, né? Agradecer também o pessoal que comenta aí no mural, né? Tá sempre participando. E pedir aí, pessoal, curtam lá no Facebook e sigam no Twitter. Eu vou gravar isso aqui e vou colocar toda vez a mesma gravação nesse final. Não, né? faz cada vez uma vez pra ficar única. Mas será que vocês já repararam que tem umas 5 igual aí? Não sei se vocês repararam. Tem, né? Tem, copiei e colei de várias. Então, ô, diretor, já tentem achar quais são. Tentem achar. Então, tentem achar, outro desafio. E espalhem a palavra aí também do Orioncast, né? Divulguem pra quem vocês puderem. Beleza, valeu galera, valeu pela participação, Rafael, e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, vamos falar de jogos artísticos, né? E, Pascoal, renascentista agrada aí? Falei que nós somos renascentistas no começo. Então, estamos buscando renascer aqui, né, no ramo do videogame. Mas o renascentismo é um termo que eles usaram porque quando tinha a arte grega, romana, assim, que eles buscavam muito a perfeição e atingir a proporção do ser humano, né, o mais próximo do perfeito possível, aquela imagem do guerreiro grego e tal. E aí, depois de um tempo, isso entrou em desuso, né? Porque daí a igreja também começou a dominar a arte em geral e tinha todo aquele controle. Então, foi migrando um pouco o foco artístico. E depois, no renascentismo, entre mais ou menos 1300 a 1600, assim, depois de Cristo, eles começaram a tentar fazer um renascimento mesmo da arte, daquela visão artística que tinha antes, na época dos gregos e dos romanos. É a época do Da Vinci, do Michelangelo. Ângelo, que é mais ou menos a época do Assassin's Creed 2, né? É bem nessa época mesmo. E é quando a igreja tava começando a perder o poder dela sobre a sociedade e tal. Então os artistas, eles voltaram a... Porque antes a arte era voltada toda pra parte religiosa. Então os artistas, eles começaram a poder fazer uma arte que dissesse o que eles queriam dizer, né? Por exemplo, ainda tinha, lógico, né, que nem o Michelangelo trabalhava muito pra igreja ainda. Mas tinha caras como o Da Vinci, por exemplo, que já desenhavam coisas que já não tinham nada a ver com religião. Tipo, e também mulher buscava... pelada, assim, já faziam. Já. Tipo mulher pelada, ou buscava também coisas mais científicas, né? Tipo, busca, por exemplo, o Da Vinci desenhava muita coisa sobre anatomia humana, e ele dissecava uns corpos, né? Ele conseguia alguns cadáveres, assim. Com Ezio. Nossa! já dá um conto pro setista esse aí, né? Tipo, os cadáveres de Da Vinci. Então. E aí ele... Isso era uma coisa que a igreja antes não permitia, né? Essa dissecação, essa coisa de querer saber como cientificamente funcionava o corpo humano, né? Então tem toda essa coisa do rompimento com a Igreja Católica e tal. E do artista querendo produzir seu conteúdo pessoal também, né? É bem interessante. E eu acho que como esse cast é um conteúdo pessoal nosso, o termo renascentista cai bem, né? Ah, eu sou surrealista. Sou renascentista. Você é surrealista, eu sou totalmente surrealista. É, o Mr. Bubble, você é surrealista também ou você é renascentista? Eu também sou chegado no Salvador Dalí. Salvador Dalí também me apetece. Sair aí jogando repolho nos outros, né? Esse tipo de coisa. Eu não sei, acho que eu vou ter que tentar descobrir o que eu sou durante o cast, cara. Eu gosto do Van Gogh, que ele é doidão, assim, do mais pro... É o corta-orelha, né? É o corta-orelha. Bacana. E começando aqui, a gente separou alguns jogos que a gente considera artísticos, né? Vamos começar pelo Hyde, então, já. Hyde, fala aí um jogo que você considera artístico e por quê? Tá, bom, um jogo que eu joguei na época do PlayStation 2, eu achei ele bastante artístico da parte gráfica, né? O visual dele me impressionou bastante. E é um jogo bem diferente também. É o Odin Sphere, que é um RPG, né? Ele é baseado, assim, na mitologia nórdica, né? Tipo, o nome já fala, né? Odin, né? E... Eu achei legal que, assim, os personagens, os cenários, né? Tudo desenhado e pintado à mão, né? Você vê isso no jogo. Eles, e acho ele não é 2D, usaram... cara. Eu é lembro, 2D, totalmente 2D. É louco, cara, é louco. A resolução dele, assim, pro PlayStation 2 é até bem legal. Mesmo jogando uma TV de LCD, você não vê muito... Não fica zoado, não. E uma coisa interessante dele também, é que eu achei o conceito legal, é que o cenário é como se ele fosse circular, né? Você anda, assim, quando você chega na... Vai até o extremo dele, você sai no começo, né? Mas não tipo o que o Mario fazia, né? De sair, assim, sai num canto da tela e chega no outro. Né? O cenário repete. Como se fosse um panorâmico. Todas umas bolas, né? Isso, é. É um jogo bastante, não, bastante bonito. Todos os cenários são esferas, né? Daí isso. O nome. É, o Odin Sphere. Tudo a ver, tudo a ver. Tudo Pô, a eu ver. Lembro, cara. Eu joguei um pouco desse game no PlayStation 2, mas como é RPG, eu não consegui jogar muito mais pra frente, não. Mas ele visualmente era ferrado mesmo, cara. Já muito louco, assim, a concepção visual meio pintura a óleo. Sei lá, mas não chega a ser isso. E engraçado que é uma história nórdica, mas pelo menos eu achei o estilo, não sei, é completamente oriental, né, o estilo de arte dele. Acho que é um RPG japonês, né, então não tem como... Tem como não ser. Não sai disso. É engraçado, a maioria dos jogos 2D, assim, são bem feitos, assim, artisticamente, né? Depende, acho que quando, né? O cara decide fazer um jogo... sim, atualmente, né, você quer dizer, assim. Sim, claro, hoje que o 2D já é mais cult, né? E virou moda esse negócio de jogo artístico também agora, depois do Braid, né? É, virou mas moda. Mas você pega jogos, tem jogo do Super Nintendo mesmo, aquela época lá, que era um cocô, né? Tem vários lá que... E tem alguns do Super Nintendo também que eram obra-prima. Com certeza, e a gente vai falar deles. Uhum. Por exemplo, beleza. Posso até já falar um. Já emenda aí, Mr. Bubble. Seu raio agora vai você. O Super Mario World 2. Ele, pra mim, é um dos... precursores desses jogos 2D artísticos, assim, né? E não é só artístico porque ele tem um gráfico 2D bonitinho, assim, né? Porque ele segue mesmo uma linha de tentar fazer aquilo como se fosse desenhos de criança, né? A gente até já comentou nisso aqui no cast. Engraçado que eles conseguem fazer isso e não fazer um negócio ficar feio, né? Ficar, tipo, como é que eu vou fazer um negócio de todo de desenho de criança, mas não fica uma coisa relaxada, né? Ele parece que é feito com giz de cera, né? Ele parece que é todo desenhado a giz de cera mesmo, assim, e no Super Nintendo não tinha uma resolução, né, que tem hoje, 1080p e tal, pra fazer um negócio igual o Braid era. Então ele conseguia ser bonito mesmo assim, naquela resolução baixa do Super Nintendo, de 320 pixels, né? Engraçado que tinha gente que ia na minha casa e achava que eu tava assistindo um desenho animado quando eu tava jogando Mario. Nossa, mas é louco, que canal, né? Que é esse, né? Que eu não tenho esse desenho na minha casa, né? E realmente era muito, muito bonito mesmo. Show de bola. É um diferencial pra caramba. E engraçado que mesmo assim ele não ficou um jogo tão popular, né? Também pegou o fim do Super Nintendo e tal. Acho que o problema dele foi a época. Mas é um jogo muito bom. Tem versões pro DS também, pra quem não. Pra quem tiver um DS aí. É, vale, tem uma versão legalzinha pro DS até. Inclusive, é outro jogo, né? Mas assim, o gráfico é no mesmo esquema, assim. É, assim, ele é como se fosse o mesmo jogo, só que montaram outras fases, né? Mas é diferente, que tem outros personagens também. Você joga com o Wario, joga com o Donkey Kong, não tinha isso no Super Nintendo. É como se fosse a versão mais ou menos do Mario 64 que tinha também lá, né? É um Collector's Edition, quase. É. Aquela que já saiu com os DLCs grudados nela. Tipo Mario All-Star, né? Bacana, vou aproveitar e já vou emendar um que eu acho artístico dessa mesma época, mas aí não é do Super NES, é do Mega Drive, que é um que chama Comic Zone. Então, na realidade, esse jogo ele é um beat'em up, né? E você é um cara que faz quadrinhos e fica preso dentro dos seus quadrinhos. O que eu acho louco é que como você vai se mexendo, à medida que você vai se mexendo, né, na tela, você vai pulando de quadrinho pra quadrinho. E a história vai se desenrolando com os balõezinhos, assim. É completamente visual. O conceito dele é muito legal, né? E esse jogo é difícil pra caramba, hein? É difícil pra caramba, cara. E era difícil alugar esse cartucho também, viu? Voltando lá aos contos de locadora, era difícil alugar esse cartucho também. É engraçado que ninguém nunca teve essa ideia antes, né? E parece um negócio tão óbvio, tipo... Não, eu acho que ele é... Eu tô tentando lembrar de outro jogo que tem essa mesma ideia ou algo parecido. De quadrinho, sim? É, então... Teve assim, depois o Max Payne, que tinha aquela coisa do quadrinho também, né? Mas é diferente, você não jogava no quadrinho. É, mas se não jogar, então. Se jogar pelo então. Quadrinho. Ele era aquele conceito de quadrinho, mas não tinha isso. E já tinha jogo do X-Men, do Spider-Man antes, mas ninguém nunca pensou em fazer desse jeito. Sempre foram toscos, né? Assim... então... Não, tinha o Maximum Carnage, eu achava legal tudo. Mas é que esse era muito, muito, muito... Até porque o seu personagem era um escritor de quadrinhos. Mas o... Não só escritor, desenhista também. Mas é engraçado. O Infamous também tem um estilo meio assim, quadrinho. Mas nada que é... Dá aquela, a sensação de você estar o tempo inteiro numa revista em quadrinhos. Eu acho aquilo artisticamente uma sacada, assim... Show de bola. O jogo, que eu me lembro, não fez muito sucesso, não, na época, Comic Zone. E também já era mais ou menos fim de geração. Eu também só vim falar dele em emulador, assim, quando estourou o negócio de emulador, todo mundo voltou a jogar Mega Drive Super Nintendo, aí eu conheci ele, mas na época mesmo eu nunca joguei, não. Você lembra desse jogo, Pascoal? Então, eu não cheguei a jogar, fiquei até bem interessado mesmo, porque eu também sou desenhista de quadrinhos, mas o que eu acho que é um, infelizmente, é também uma coincidência nos jogos artísticos, em boa parte, é essa coisa deles não serem muito bem aceitos pelo público, a maioria do público, né, consumidor. Eu acho que é isso também que impede no mercado de jogos terem jogos mais artísticos, porque dos jogos artísticos são poucos que vendem, sabe, na casa dos milhões de unidades, assim. Isso você vê que é um problema do Okami, um problema de vários outros jogos, assim. Mas no caso desse jogo em específico do cara do quadrinho, eu não cheguei a jogar, não. Achei a ideia bem interessante. Eu também acho que, tipo, como que ninguém pensou nisso antes, né? Mas ele até que ele não era tão, assim... Original. Não, ele não é que ele não era original, ele não era tão assim. Ele podia ser jogado pelo grande público, assim, porque ele era mais ou menos. Ele era um beat'em up. O problema dele mesmo foi a época, né? Fim de geração, PlayStation, aí nada que colocasse em emplacar, né? Acho que o Super Nintendo já tinha dominado também naquela época, né? Mega Drive já tava. Já era bem fim da geração mesmo, assim. Já tinha. Deu outra coisa, o pessoal que jogava Mega Drive, eu tinha jogado 3 Streets of Rage também, né? Então, e na minha opinião, assim, pelo menos eu acho Streets of Rage 2 um dos melhores beat'em ups, assim, ever, de todas as plataformas. É muito difícil você inventar alguma coisa. Eu acho que o estilo beat'em up também tava, digamos assim, cansado, né? O beat'em up já chegou no PlayStation defasado. Já chegou perdendo espaço. Teve algumas tentativas no PlayStation de fazer beat'em up. Passa aquele Fighting Force. Fighting Force. Horrível. Eu gostava na época, mas é que na época tem aquela coisa que, tipo, o que fosse 3D ia ser legal pra gente. Ah, não, Fighting Force na época era legal mesmo. Não era horrível, não. Joga ele lá. Não, se fosse jogar hoje, são quadrados, né? Você controla quadrados, mas na época era legal. Caixa de fósforo. Você vai ver, vai ter um dia que a gente vai falar que no chat dá uma merda. Ah, sim, vai chegar. É feio, o jogo é feio. Uhum. Envelheceu mal. É o que a gente fala também da qualidade do jogo artístico em si. Ele é bom por isso, ele não morre com o tempo. Ele envelhece. quando o jogo é artístico, ele perpetua, né? Porque a questão da arte no videogame, e ainda que a gente tá falando só da parte gráfica, né? Porque a arte engloba outras coisas também, mas ela não se baseia na potência do console, ela se baseia realmente no conceito artístico. Por isso que Mona Lisa ainda é um clássico da arte. E entre outras coisas, alguns jogos também, né? Se você pegar, por exemplo, o Nintendinho, por exemplo, é extraordinário. Até um jogo 3D que é os mais fáceis de ficar defasado, que é o Ocarina of Time. É um jogo bonito ainda, eu acho, pelo menos, né? Eu também. E ele é um jogo extremamente artístico, tanto na parte gráfica quanto na parte sonora também, né? Cara, a concepção artística lá do Mega Man, cara, ele é usado em vários personagens hoje. Você vê o pessoal fazendo gifzinho, avatar, tudo estilo Mega Man. Eu já vi os personagens do Street Fighter no estilo do Mega Man. Eu acho aquilo ali extremamente artístico, cara. Aquele jeito 8-bits, assim, acho muito... Por isso que eu acho, por exemplo, que o Zelda, o Skyward Sword, ele vai envelhecer e vai continuar um jogo bonito. Ele já foi lançado não se baseando na potência na parte gráfica. Na tecnologia. É. Ele depende menos da tecnologia pra ser bonito. Essa aqui é a realidade. Ele tá pro Wii como o Mario World 2 estava pro Super. Uhum. É. Verdade. Ah, isso eu acho bem bacana, cara. Um jogo que depende menos da tecnologia. Porque a tecnologia, ela envelhece. Não tem jeito. A arte, ela, como o Pascoal falou, não envelhece. A Mona Lisa é bonita até hoje, né? Da hora. E aproveitando... Xing também, eu acho o Uncharted, que é um jogo que também vai envelhecer bem, né? Eu também acho. Acho que além dele abusar da potência gráfica, ele também, artisticamente, ele é muito bonito. Assim. Na realidade, sabe o que eu acho os jogos que vão envelhecer mal? Acho que quase todos que são baseados em Unreal Engine. Esses já estão mal, né? Isso é muito mal, cara. Já estão, entende? Mas eles já estão mal. Esse você vai ligar daqui 2-3 anos e falar, nossa, que rug enorme. Que suado. Então, que bagulho tosco. É um jogo que depende muito da técnica e tem pouca arte mesmo envolvida. E a gente já falou alguns jogos aí, Pascoal. Você tem um jogo aí pra você falar? Ah, meu, eu não queria bater nessa tecla de novo, mas eu vou ter que... Não, eu ia falar do Ocarina of Time agora, mas eu vou falar de um jogo que, meu, eu acho mais artístico, inclusive, que o Ocarina of Time. Ô, louco! Que... Não, isso daí... Meu Deus! Você falando que o jogo mais artístico que o Ocarina of Time, mais ou menos igual o Hyde não dando o primeiro boss fight pro jogo da série Sonic. É quase isso, né? É que, na verdade, esse jogo, na minha opinião, é um dos mais artísticos ever, assim. Ele é o Shadow of the Colossus, né? E eu acho até que a própria série Zelda deveria se basear mais em Shadow of the Colossus. E é uma coisa rebate na outra, assim, porque Shadow of the Colossus eu tenho certeza que foi baseado em Zelda em algumas coisas. Sim. E eu acho que a série Zelda deveria aprender também com Shadow of the Colossus. Eu acho até que eles tentaram fazer um pouco disso no Skyward Sword, porque ele já tem aquelas coisas mais meio parkour, ele também já tem chefões gigantes e tal. Mas o... A escala dos chefes mudou, né? Também, mas por exemplo, olha o Shadow of the Colossus. O legal dele é que ele. Primeiro, que ele é muito inovador, né? Ele é um jogo assim que, meu, você só tem os chefões pra enfrentar. Tipo, não tem mais nada no jogo. São os boss e mais nada. E o mundo é um mundo vazio, assim. E se você for ver bem, a arte, ela é meio. Ela rompe com as coisas, assim. E o Shadow of the Colossus também, ele rompeu com todo o esquema de que já havia de jogos, assim, de, sabe, tem que ter fase, tem que ter menu, tem que ter a vida do personagem aparecendo ali em cima. Ele não tem nada disso, ele tem você, um mundo imenso e o seu objetivo. Ele não tem nem, pode ver que ele não tem nem explicação da história, assim, a arte é muito assim, a arte não tem necessidade de te explicar nada. O Shadow Colossus é legal que ele é um jogo que, ele não é artístico visualmente, né, eu acho até, inclusive, o gráfico dele é meio feio. Mas ele é mais... conceitual. Ele tenta passar conceitual e ele tenta mais te pegar pelo emocional também. Também. É. Porque é isso que é interessante. Quando você joga ele no começo, você vê que ele chega com aquela mulher morta e ele coloca ela naquela pedra lá, que eu acho fantástico aquele cenário também. Assim, é uma coisa absurda. E você não precisa saber do... Por que ela morreu, por que ela tá ali, o que aconteceu. Você só precisa saber, meu, eu preciso trazer ela de volta à vida. Você nem sabe quem ela é, que relação ela tem, né, com o personagem. Então, você não sabe se é irmã, se é mãe, se é namorada, não sei o quê. E aí o objetivo é você vencer aquilo. E é uma coisa que... Aquele jogo te dá uma sensação de solidão, sabe? De você tá... Parece que você tá preso num sonho, assim. Que pra você sair dali, você tem que realmente concluir aquela etapa e sair daquele mundo. E, meu, as batalhas são artísticas, assim, quando você vê aquele chão tremendo e o personagem, ele é todo desengonçado. Eu já falei isso em vários outros casts e provavelmente vou falar de novo, mas é um jogo fantástico artisticamente ele é muito dessaturado em termos de cor, se vocês repararem, tudo nele é meio cinza, meio umas cores fracas. É, então, mas é da terra ali, né? Quando varia, varia pro verde, né? Pra vegetação. É, então. O que eu acho interessante é aquele ambiente dele grande, mas até as formações rochosas e as formações naturais são muito artísticas. Os colossos também, eles parecem pedras, sei lá. Quem jogou sabe do que eu tô falando, assim. É um jogo muito incrível artisticamente. É lógico que tem vários outros muito bons, mas esse é um que realmente surpreendeu. E ele é um jogo que foi bem aceito. Apesar de toda essa questão dele ser muito, sabe, introativa do jogo, assim, mas ele foi um jogo bem aceito pelo público em geral, assim, não só pra quem gosta de jogo artístico, mas também pra quem gosta de um bom jogo, assim, uma boa aventura. Acho que é por causa da ação, né? Aquelas cenas de batalha com os colossos lá, elas conquistam qualquer pessoa. O legal dele é que você vai, assim, da calmaria, até de um certo marasmo, de quando você não tem nada pra fazer, você não tá achando, adrenalina pura. Super excitado, né? Quando você encontra, porque a batalha, você sabe que são batalhas de chefe, né? Então você vai de um extremo a outro, assim, muito rápido no jogo. É, isso que eu acho fogo. E às vezes o jeito de matar de cada um acontece de um jeito. Você pendura de um lado, cai pro outro. Então, queira ou não queira, por mais que você saiba matar um colosso, as batalhas nunca são iguais. O mecanismo do jogo faz isso, né? Então, e a música sobe junto, como é tudo meio que sincronizado, né? A música sobe no momento certo também, né? Quando você tá naquele... Quando você encontra o colosso, a música já sobe, então é bem legal mesmo. Bacana. E continuando aqui, quem tem mais jogos aqui para citar, a gente já começado pelo Hyde, vamos manter a rodada. Hyde, que mais jogo aí você acha artístico aí que merece ser mencionado nesse cast? Então, um jogo que me chamou muita atenção nessa geração foi o Mirror's Edge, que por incrível que pareça é da EA, né? A gente pode nunca, crer, né? Nunca ia esperar um jogo artístico saindo da EA, mas aconteceu. O Mirror's Edge, né, é um jogo que você joga em primeira pessoa e ele é aquele negócio do Le Parkour, né, de pular nas coisas assim, fazer aquele malabarismo todo, né. Uma coisa interessante dele é que ele só usa as cores azul, branco e vermelho, né, só essas tonalidades. Então é... Laranja, né? É, vermelho, laranja, né. Essa cor, no caso a cor quente aí, ela é sempre pra chamar atenção a alguns objetos que você tem que interagir. E o são cenário... cores complementares também, para quem trabalha com design, sabe que o laranja e o azul são cores complementares umas das outras, isso já mostra a atenção deles também com a parte gráfica e visual do jogo. Então, e o cenário, assim, eu achei bem legal, né, que você é sempre em cima de prédios, em lugares altos, assim, e eu acho que aquilo te passa uma sensação grande, assim, de liberdade, que eu acho que é realmente o que o jogo quer passar, né. Ele também tem uma coisa assim que eu achei legal, é que ele não incentiva você a não usar armas. Então, pra você atacar um inimigo lá, ou você arranca a arma dele, né, e foge, sei lá, e deixa ele tonto, ou foge mesmo. Achei interessante isso também, essa mensagem que ele passa, né. É, e estranho como um jogo de parkour consegue funcionar bem em primeira pessoa. Não, isso é impressionante mesmo. Então, a única coisa assim que eu achei que estragou um pouco o jogo é que ele é muito, muito difícil. Você achou ele? Eu também achei um pouco difícil mesmo. Eu achei ele difícil. Pois é, cara, demais. Eu achei ele meio sem flow, cara. Achei ele meio sem flow, mas a concepção artística, assim, aquele clima meio claro, de estar em cima de prédio, uma coisa meio alaranjada, eu achei bem da hora. E a concepção do personagem também, acho bacana. O personagem é legal mesmo. Então. Uma das personagens femininas que não apela pro lado sexual. Exatamente, uma das poucas personagens femininas que não precisa ter peitão e bundão. Então, tipo, acho isso muito bacana mesmo. É uma pena, mas sabe o que eu penso, cara? Eu acho assim, duas coisas assim que pra mim foram fatais em Mirror's Edge. Não sei, porque eu joguei muito Tomb Raider, né? Então, eu acho que se eles tivessem feito em terceira pessoa, ainda ia conseguir passar a sensação, né? Ia ser melhor jogar, porque um personagem com aquele visu, né, com aquele conceito visual novo, assim, você não vê o personagem enquanto você joga, é muito estranho. É, mas aí eu acho que ia perder totalmente a característica do jogo. Assim. Não, ia mudar muito o foco, mas eu acho que ficaria mais jogável. Ia ser outro jogo. Ele é original, inclusive, até por isso, né? Por ser um jogo de parkour em primeira pessoa. Cara, eu acho que se ele fosse um jogo de parkour em terceira, naquele cenário apresentado, ia ser mais fácil. Porque eu nunca vi um jogo naquele cenário. Em cenário, tipo assim, prédio, sabe? Essas coisas. Então, é aquilo. Eu joguei muito Tomb Raider, então escalei muito e me pendurei muito usando a Lara Croft. Mas você não consegue... Mas acho que é isso mesmo que eles tentaram evitar. É. Ser um Tomb Raider, eu acho. Ser um Tomb Raider, né? Porque ia ser uma exploração diferente, cara. Porque o que ela faz é diferente. O ambiente apresentado é completamente diferente do ambiente apresentado do Tomb Raider. Mas, sei lá, eu ainda acho que a escolha em primeira pessoa não foi uma boa escolha e talvez por isso isso tenha piorado as coisas, tenha tornado o jogo muito difícil. Né? Você poderia viver momentos em primeira pessoa durante o jogo, mas uma boa parte eles tinham que dividir para terceira. Sei lá, eu ainda tenho esse... Na minha cabeça isso bate até hoje, cara. Eu olho assim e falo, poxa, que pena, cara. Eu gostava da trilha sonora do jogo, acho mais. Também acho muito boa. Acho que ela... complementa tudo isso aí que ele quer passar, da profundidade. Uhum. Show de bola. Uma pena que não teve sucesso comercial e dificilmente vai ter o segundo por conta disso, né? Acho uma série que nasceu e morreu. Eu sem sucesso comercial não rola. Mr. Bubbles aí, temos outra arte para jogar na feira? Um jogo que eu acho assim, artístico, muito artístico, mas não na parte visual também, é o Silent Hill. Principalmente o primeiro, que eu não joguei o segundo, né? Eu acho que ele é artístico porque eles tentam te passar uma sensação de que você tá perdido mesmo naquele mundo maluco, né? Do Silent Hill. Um inferno, né? Basicamente, aquele 100%. Mundo. Eu acho que ele... A parte artística dele é fazer o jogador se sentir imerso naquele mundo, assim. E eu acho que foi o primeiro jogo que eu me senti assim mesmo imerso no mundo do jogo. Com aquelas câmeras distorcidas, com aqueles monstros que não fazem sentido. Então, e engraçado que a parte visual dele também não é lá a melhor do mundo, não, viu? Eu acho ela até meio... Se bem que pro PlayStation 1 ela era até boa. Mas eu acho ele artístico mais nesse sentido mesmo, de fazer você se sentir dentro do mundo do jogo, assim. Então, sem o negócio da neblina lá, que era uma limitação na realidade do console, né? Mas os caras colocaram... ferrado. E eu tenho um para citar aqui, aproveitar que você falou desse, eu vou colocar um outro que é recente, né? Mas que eu acho a concepção artística dele muito louca, é Limbo. Eu comprei ele faz pouco tempo na Xbox Live Arcade, porque tava em oferta, né? Eu não ia pagar 1.200 nele, porque o pessoal fala que ele é meio curto, mas... Eu paguei. Eu paguei 600, né? Ainda não terminei, joguei um tanto. E, cara, é meio engraçado, porque dá a sensação de TV preto e branco. o que eu acho mais louco é nos dias de hoje. Não sei, o Pascoal que manja mais dessa parte. Não sei, você viu Limbo, Pascoal? Não cheguei a jogar, véio. Eu ouvi falar alguma coisa assim. Ele é todo preto e branco, praticamente, cara, o jogo. É aquele que é tipo, você é uma sombra, né? Eu achei muito, muito da hora, cara. Sem contar que você morre de uns jeitos muito legais, cara. Ele é bem artístico mesmo, assim, a concepção dele. Eu achei interessante essa coisa de... O nome Limbo cai muito bem, porque quando você joga, dá a impressão que você tá meio que meio atenuado, assim, sei lá. É interessante pra caramba, mas eu não cheguei a jogar também. Eu achei interessante. É um jogo que eu recomendo. Na época que saiu, o pessoal falou que era o novo Braid, não sei o quê, mas acho que ele não se firmou dessa forma. Eu também. Não teve nem de perto o sucesso que teve Braid, mas eu acho que é um jogo, não sei, o Mr. Bubbles jogou bastante também, né, Mr. Bubbles? O que você pode falar? Eu terminei, eu acho que ele, como um jogo de puzzle, ele é muito bom. Assim. Apesar de ser um pouco curto, ele é bom pra caramba, mas eu conceitualmente, como um jogo conceitual, eu não curti muito não, porque... Na verdade, eu não entendi muito a ideia dele. Eu não entendi o que ele tenta passar. Eu acho que ele é um jogo de puzzle com um conceito visual pra te deixar intrigado. Mas que no final acaba não deixando tão intrigado assim. Ele tem um conceito visual, mas um conceito tipo da história do jogo, do que ele tenta passar, eu não entendi. Ele é muito vago, né? Você começa sem explicação e termina sem explicação nenhuma também. Então, é o limbo. É limbo, exatamente. mas isso eu acho um pouco meio que, sei lá, vazio demais, né? Tipo, então, limbo é vazio, não é? Mas aí pra mim seria como jogar tinta numa tela e falar, olha a arte, né? Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que os caras não têm mesmo. Acho que foi o conceito. Eles pensaram assim, é um jogo de puzzle, a gente tem esse conceito visual aqui, vamos aplicar isso daqui num jogo de puzzle. É, se bobear, os caras pensaram no conceito visual antes de tudo. É, eles não têm uma história pra aplicar aqui. Eu acho que o Limbo ele foi mais na onda do Braid, assim. Viu que o jogo, o Braid fez sucesso, né? Foi aquele negócio, eles foram na onda, assim, mas... Viu que rolava, né? E não tinha o mesmo conceito de história que tem o Braid, né? Ah, é. Então, eles tentaram fazer aquele negócio, vamos deixar tudo meio que por cima, ninguém, não vamos contar o que é pra cada um de ficar, sabe, imaginar. Mas eu acho que isso fica legal, fica um exercício de imaginação pra cada jogador. Não, eu acho que fica legal quando você tem uma base pra imaginar, sabe, tipo... Nem isso ele dá, né, brisa total. Uma coisa e te passa o que deveria ter acontecido no final, isso sim. Agora, quando você não conta nada, no começo nem no fim, tipo, você não tem o que imaginar. Eu posso imaginar, por exemplo, que ele tá indo no carnaval, sei lá. Carnaval de Rio Grande da Serra, né? É. Tem escola de samba em Rio Grande da Serra? Eu acho que tomara que não. Tomara que não. Tem só fanfarra, só alguma coisa nesse naipe, assim. Tem fanfarra? Ah, tá. Esse cast vai estar rolando em época de carnaval, né? É, bem provável. O cast é de arte, né? Então, cast de atração, digamos assim, de carnaval. Mas continuando aqui, Pascoal, tem mais um jogo? Meu, nessa linha assim que você falou do preto e branco, do tem um jogo que saiu pro Wii, que é da mesma empresa que fez o Kami. É o Mad World. O jogo é todo preto e branco, ele tem um visual no esquema do Sin City, pra quem conhece o quadrinho, e até o filme mesmo, a versão cinema que saiu do Sin City. Ele artisticamente, eu tenho alguns pontos bons e uns pontos ruins nesse jogo, assim. Ele é um jogo legal, pra quem gosta de violência gratuita, assim, é um jogo fantástico, porque ele é meio cômico, assim, ele é um esquema meio... Tarantino style, eu acho, cara. É, bem nesse naipe, assim. Ele, sabe, meio que o Bill mesmo em algumas partes, uhum. Assim. Você sai, tipo, rasgando tudo na tela. Ele, enquanto jogo, ele é legal porque, meu, você tem uma interatividade muito grande pra matar os caras. Você pode matar de diversas formas, assim. Você pega... Um monte de pneu. Você coloca um monte de pneu em volta do corpo do cara, depois joga o cara dentro de um ventilador gigante, assim, ele destroça todo. Ou em vez de você jogar, você pode só segurar ele e ir se aproximando devagar do ventilador e vai cortando o cara aos poucos, assim. Tipo, e assim, o interessante do jogo é que o gráfico dele é todo preto e branco e o sangue é vermelho, assim. E algumas onomatopeias são amarelas também. Ele é um jogo interessante, só que, assim, ficou muito legal a ideia, tudo, só que eu acho que pro videogame é um jogo difícil de jogar, assim, porque eu assim, todas as vezes que eu joguei eu me senti mal fisicamente, assim, porque ele, sabe, você fica muito tempo vendo uma tela preta e branca, assim. Só que o problema é que ele não é que nem o Limbo, que ele é preto e branco, mas assim, não é preto e branco, ele é tons de cinza, o sim, Limbo. Sim. O Mad World é preto e branco, né? Branco sim, mesmo. Sim. É. E alto contraste. Esse contraste é muito grande e irrita. Irrita um pouco mesmo. E assim, ele era legal, só tem esse detalhe, eu só não consegui jogar muito, mas ele é um jogo bem legal, o foco dele não é muita história, que é uma história meio louca, assim. E assim, o legal é que ele é todo 3D, o jogo inteiro é 3D, só que tudo, se você der um pause na cena e olhar, parece uma cena de quadrinho mesmo, assim. É um cel shading, né? É um cel shading com paleta de cor, duas cores na paleta. Eu acho que se ele fosse um jogo daquele jeito, só que pra parecer um quadrinho colorido, tipo aqueles antigos do Homem-Aranha ou dos X-Men, seria muito mais interessante, porque realmente ficou difícil jogar ele preto e branco. Eu mesmo terminei por conta disso. Mas é um jogo bem legal, ele tem o carinha, o personagem principal, ele tem uma serra elétrica e o som da serra elétrica sai no controle. Ficou uma coisa, sabe... também é outro jogo artístico que não deu certo financeiramente, mas eu achei um jogo legal pra caramba, assim. Ah, eu também achei o jogo bacana, cara. Principalmente aquela parte que você pegava e fazia carne moída do cara de tanto dar tiro. Você começava a atirar com duas pistolas, você lembra dessa parte? Atirava, ficava assim com um monte, com um chunk bem rápido, né? E aí o cara ia tomar tanto tiro que virava carne moída. Ele tinha uns chefões muito legais, assim, muito criativos também. Era no esquema do Kill Bill, sabe? Que cada adversário ele tem uma característica bem... E marcante, assim, tal. Ficou um jogo legal, só realmente não acertou em tudo, assim. Mas é um jogo que, artisticamente, vale a pena dar uma conferida, assim. Beleza. Joia. Eu também recomendo, cara. Ainda mais agora o Wii tá baratinho, né? Você vai achar ele aí, acho que por, sei lá, 20, 30 contas esse jogo. Vai curtir um jogo diferente, eu recomendo muito. Também. E, Raid, temos mais telas para pendurar na nossa galeria? Temos. De arte. Então... É, um também dessa geração que eu achei bem artístico, né? Eu não joguei tanto assim, mas... Quer dizer, eu fechei ele, né? Mas poderia ter jogado mais. Foi o The Beatles Rock Band. Que ele... Oh. É, ele é bem diferente, assim, dos jogos... De musicais, né? É, ele foi bem pra esse lado artístico mesmo, né? O que eu acho legal, assim, que ele mostra toda a trajetória da banda, né? Eles se prenderam em detalhes, assim, tipo, as roupas que eles usavam na época, né? O cabelo deles, a aparência deles também vai mudando conforme as épocas da banda. É, teve uma pesquisa muito grande, né? E a parte artística dele é sensacional. Aquela abertura lá é... A abertura, de vez em quando eu me pego indo no YouTube e vejo aquela abertura. É genial aquilo, genial, genial, genial. E outra coisa que é muito louco, os dreamscapes, né, que rolam nas músicas. É, não, o mais legal de tudo, né, você tá jogando lá a música, ele vai mostrando um clipe, assim, muito surreal. É um jogo surrealista mesmo, era, né? Até as viagens de LSD do Beatles, né? É, total, é. Total, aquilo total, total. Total, total. As cores também, né, tudo muito vibrante, assim. Eu acho que... quem tá viajando em LSD enxerga o mundo daquele jeito. É. Cara, quando se você jogar Yellow Submarine, Yellow Submarine é uma música que eu não gosto muito, assim. Eu gosto. É. Negócio, mas é uma das músicas que eu mais gostava de jogar, cara. Por causa do vídeo, né? É, então, ia pra baixo do mar, pá, não sei, se me lembra o Bob Esponja, aquilo ali também, porque eu gosto muito do desenho, né? Então, sei lá, se remete à fenda do biquíni, se os Beatles passaram na fenda do biquíni nessas viagens, né? Eles tinham. Então, é show, cara. Nossa, outra, bela escolha, cara. Bela escolha. Outra que eu gostei muito foi a Here Comes the Sun. Ah, é linda. É linda. É muito, muito, muito bonita. Eu acho a minha preferida lá. Meu pai pedia pra eu jogar. É. Pô, joga aí Here Comes the Sun. Mais um da série, o pai do Lula pediu. É, exatamente. Shadow of the Colossus, Beatles Rock Band. Detroit. Né? É. Ah, pô, mó da hora, meu. Isso aí. A gente podia fazer um cast disso, né? Jogos que meu pai e minha mãe pediam pra jogar. É, dá pra fazer, viu? Dá pra fazer. E juntar alguns. Eu tenho uns 3 jogos pra citar, né? É, eu tenho alguns também. Uhum. Se os ouvintes puderem ajudar aí, então... A gente... Você tem, Pascoal, jogos assim? Que seu pai, sua mãe, irmão, sei lá. Ah, eu tinha o Zelda, né? É unanimidade aqui em casa. Que nem minha irmã mesmo fala que gostava só de assistir jogando. Ela não queria muito jogar, assim. Uhum. E o Galaga. Lembra do Galaga do Nintendinho? Que era tipo uns mosquitinhos que você ia tirando. Ah, assim, é. Galaga. Aqui em casa também. O pessoal curtia muito. Mas tem vários. Com certeza tem muitos aí. Da hora. O pessoal até se manifestou. Não, mas vamos continuar aqui colocando telas, né, na nossa galeria. Mr. Bubbles, qual tela você põe agora na nossa galeria? Ah, um jogo que eu joguei faz muito pouco tempo, que eu achei muito bom, assim, conceitualmente, é o Portal 2. O que eu mais gosto nele, assim, eu acho até que ele tem um visual bem simples, mas serve pro que ele quer passar, né, que é tudo meio branco mesmo. Pra poder, acho até pra ele tentar fazer esse negócio do azul e laranja, que nem o Pascoal falou das cores complementares, hein? Que é os dois portais, né? Eles tentam deixar tudo meio branco e cinza pros portais terem bastante destaque quando se colar ele nas paredes. Isso é legal. É, mas o que eu mais gosto nele são os diálogos. Os diálogos não, né? Porque a sua personagem principal não fala, mas é os textos, né? Os textos. Os textos da GLaDOS, assim. É muito louco. Muito bem escritos, assim. O pessoal que escreveu aqueles textos ali... São muito bons, não é uma coisa que, sabe, que o cara, o roteirista sentou e escreveu na hora. Dá pra ver que o pessoal trabalhou bastante, porque cada tela que você passa, ela vem com uma piada nova pra te zoar, sabe? A GLaDOS é um robotrol, né? Ela é. Robotrol, pode crer. Totalmente, robotrol. É engraçado que ela fica te humilhando, sabe, te botando pra baixo e dá a impressão que você tá preso como se fosse no inferno, ou no limbo mesmo. Que você tá ali pra ser testado eternamente. Rápido laboratório, né? É. Você tá pra ser testado eternamente, aquilo não vai acabar, assim. Dá a impressão que você tá ali e... Porque cada vez que você passa uma sala, vem uma mais difícil. Aí você passa, vem uma mais difícil, sabe? Dá a impressão que nunca vai acabar. Não, e tem sala que ela fala que é impossível. Tem. Ela fala que... esse teste tá quebrado, tá zoado. É, tem umas que ela fala, por exemplo, que você tem... Ela fala assim, não tem pressa, você tem mais... Aí ela fala a sua idade, você tem mais aproximadamente uns 40 anos pra tentar, sabe? Que é quando você vai morrer. Ela fala, depois disso eu posso fazer outra coisa da vida, como por exemplo, ressuscitar os mortos. Ela fala, tipo, ela vai te dando a ideia de que você vai ficar ali pra sempre e quando você morrer ela vai te ressuscitar pra você continuar fazendo aquilo. Nossa, esse é o limbo. Isso é efetivamente então, o limbo. Então dá a impressão que aquilo é um sofrimento eterno mesmo, né? E ela é muito sarcástica. E até no começo do jogo é engraçado que o robôzinho lá, o Ethan, ele fala pra você, né, fala alguma coisa, porque você tá com dano no cérebro. Aí aparece o botão espaço, aí você pula, porque o espaço é pra pular. Ele fala, bom, isso aí não é falar, mas beleza, né, não dá pra esperar muito de você. Então eles sempre vão te tratando como idiota o jogo inteiro, sabe? Bacana, bacana. O primeiro é assim também, o segundo deve ser mais dose. O primeiro é assim, o segundo eles trabalharam mais ainda na parte dos textos, assim, eu acho, né? É muito, muito bom mesmo. Aquela cena do quarto destruindo eu achei sensacional, do segundo. O começo lá, fiquei impressionado. E ele tem um twist no meio, que eu não vou contar, né? Porque o jogo é novo, mas a história dele é legalzinha também, assim. Sim, tá na minha lista de jogos a jogar. E como eu gosto muito de puzzle, assim, eu acho um jogo muito bom de puzzle também. Apesar de eu não achar ele tão difícil como o pessoal fala, sabe? Eu acho que ele é um puzzle bem acessível. Uhum. Bem acessível mesmo, tipo, o 2 ele é mais difícil que o 1, mas mesmo assim ainda não é o mais difícil de todos, não. Dá pra fechar ele mesmo com dano cerebral? Dá, tranquilo. E que grau dano cerebral que a pessoa pode ter? O grau que você não consegue falar e só pula. Nossa! O grau que quando alguém pede você falar, você dá um pulo. É, da hora. O que eu vou tacar agora, a tela que eu vou colocar no nosso museu aqui, é um jogo de GameCube, na realidade depois ele saiu pro PlayStation 2 também, né, mas ele ficou exclusivo um tempo, que é um jogo de plataforma chamado Beautiful Joe. Vocês lembram desse jogo? Claro que eu lembro. Nossa. Cara, eu acho animal. Ele é 2D, ele é 3D, né? Feito em cel shading, né? Mas ele tem um estilo, assim, todo em 2D. E você é um super-herói, o seu poder é de acelerar ou dar slow no tempo, né? De deixar o tempo mais lento. E aí, por conta disso, você tem vários puzzles, assim, para resolver usando o tempo, né? E você pode ir comprando golpes, tudo. E o bacana desse jogo é que, assim, é que... Ele é meio baseado em tokusatsu, aqueles tokusatsu japoneses. Você vai no cinema com a tua namorada, ver o desenho, né, que aparece. Lembra um pouco, na minha opinião, lembra um pouco esses desenhos tipo Power Rangers. O Capitão Blue, não é? É, o Capitão Blue, ele tem um robozão, né, esse tipo de coisa. E aí ele acaba sequestrado, o cara sequestra a namorada dele, né, e ele cai dentro do filme. E aí o Capitão Blue começa a ajudar ele, dá um reloginho lá e ele vira o Beautiful Joe. E o que eu acho muito louco, cara, é o que ele fala na hora de transformar, né? Que é Hensin a Google, baby. Então, tipo assim, tudo é muito original. Ele é cabeçudinho. E, cara, visualmente, esse jogo, eu acho ele muito chapado. Tanto quando você faz slow, quando você acelera, né? E foi um jogo que o 2 eu não cheguei a terminar. Mas o 1 eu terminei, cara. E o boss até numa fase circular... E eu lembro que, se não me engano, na versão do PlayStation 2, o 1, não sei se o 1 ou o 2, mas dava pra jogar com o Dante do Devil May Cry, os caras colocaram como bônus. Mas é um jogo que não fez muito sucesso na época. Quem lembra, quem viu, o que vocês acham? É, eu achava demais, cara. Adoro ver o Beautiful Joe. Infelizmente, eu não cheguei a jogar na época, não, velho. Ele saiu pra GameCube, né? Só quem tinha um GameCube era o Pascoal. É, e aí, Pascoal? Eu também não joguei esse jogo também, pra falar a verdade. Mas eu acho que tem uma versão dele, se eu não me engano, pro PlayStation. Tem. PlayStation 1. É que saiu depois, PlayStation 2. 2, é. E, assim, ele tinha também num outro jogo, que era aquele Tatsunoko vs Capcom, você podia jogar. Ah, o personagem tem no... É, tem. Mas, assim, a parte gráfica do jogo eu lembro, ele tinha pro DS também, Beautiful Joe. E ele era, acho que eu joguei no DS, assim. Saiu pro DS. Ele era bem legal mesmo, assim, a parte visual bem coloridão, assim, parece, sei lá, meu, um quadrinho desses bem cheio de cor, de contorno preto bem grosso, assim. E ele era muito, eu não diria tão artístico, assim, ele era muito bom graficamente, assim, em termos de parte, como é que fala? Visual, mas ele era meio que um compilado de tudo isso que você vê nos quadrinhos, assim, né? De onomatopeias, de coisa assim, de sabe, de até o estilo de movimentação dele e tudo, mas ficou bem, bem interessante, sim. Eu tenho um problema que eu, tudo que for cel shading eu gosto. É, né? Se lançar cel shading eu gosto, não importa o que seja. Não, se é um jogo gosto de futebol muito, em cel shading eu vou jogar. Fica bonito, né? É, fica legal, é impressionante. Olha que eu tenho os jogos também em cel shading também, viu? Não, por mais que ele seja ruim, me desperta o interesse de jogar, entendeu? Eu vou achar um que você não vai gostar. Eu acho que pode ser até como um jogo, mas... Vou me empenhar nisso. Pode ser até que eu não goste, mas eu vou e tenho interesse de jogar ele até não gostar, hein? Galera, listem aí jogos em cel shading. A gente ainda disso também dá outro cast, hein, cara? Jogos não, em cel shading. Tem vários. É que assim, tem uma época que ele virou moda, aí começou, sabe, tudo era cel shading, então. Uhum. Ah, sim. Ficando saturado. Eu lembro até de um da Capcom de corrida, que chamava Automodelista, era de carro. Ah, né? Eu joguei. Agora sabe um jogo que é cel shading que não tem cara de cel shading? É o Zelda Wind Waker. Ah, pode crer. Ele é, mas ele é. Cel shading, tem mais cara de pintura. Ele, né, é diferente dos outros. É isso que eu acho legal nele, assim. E é um jogo também que não envelheceu mal, viu? Se você for jogar ele hoje, pode ter certeza que você vai achar ele tão bonito quanto. E eu acho uma pena que a Capcom não a Capcom. A Nintendo não seguiu esse estilo para outros jogos, assim, que eu gostava muito. Eu acho que poderia sair até um Mario naquele estilo, seria muito legal de ver, assim, um Mario naquele esquema. Imagina, um Mario com aquelas cores, assim, sabe, aquela coisa bem desenho. Aquele visual distorcido assim. Também, né, que eles são também, um pouco também. Distorcido. Seria muito interessante ver um Mario daquele jeito, ou não sei, talvez outra franquia da série, da Nintendo, assim. Sabe um jogo? Um jogo totalmente novo também. Do One Piece. Se saísse um jogo do One Piece naquela base do Wind Waker, seria, tipo... Podia usar a engine do Wind Waker, né? Pode ser a engine velha mesmo. Mas o One Piece tá condenado a ter jogos ruins só. Nossa, é que infelizmente... o One Piece é uma série grande, né? Ninguém vai tentar fazer um jogo, conceitual, sabe, seguindo a série. Né? É, conceitual. Que dó. É muita coisa. Mas dá uma dó mesmo. Sei lá, né? Jogo de anime é difícil você encontrar um que você fala, nossa, esse realmente é o jogo em forma de... É o desenho em forma de jogo, né? Sei lá. É. Ah, os do Naruto não ficaram? Não sei, eu não sou fã do Naruto. A gente Naruto, até fez, né, um cast sobre isso já. É, na verdade o Naruto é uma série que acertou fácil até, né? Tipo, esse último mesmo que saiu do Naruto eu achei fantástico, em termos de é quase a mesma coisa que tá assistindo o desenho, né? Um que demorou muito, mais uma hora acertaram, foi Dragon Ball, que saiu aquele Budokai Tenkaichi 3. Meu, aquilo lá é assistir o desenho também. Mas não que necessariamente seja artístico, porque a arte vai além disso, né? Do só realmente parecer um desenho, ou parecer... É aquela coisa de realmente fazer você ter uma sensação maior do que só a parte visual ou a parte acústica, sei lá. Ou trazer um conceito visual novo também, né? Também, também. Pode ser artístico, pode ser só visualmente, mas traga algo novo, né? O We Love Katamari, ele é, tipo, artisticamente, eu acho ele fantástico, assim, ele é cheio Você pendura ele no museu? Eu penduraria. Ele, assim, ele não chega a ser nada de muito novo no ramo do videogame. Mas ele compila tudo que a gente já conhecia de ideia, forma... Eu acho que ele é totalmente novo. Uhum. Sim. Também, de ideia. Mas além da ideia ser diferente, a parte visual dele, ele é meio que uma loucura total, assim. Então, mas esse é surreal total, né? Não tem então, comunicação em outra... E junta com a música dele, que é totalmente nonsense... É. Pronto. É cantada, né? Tipo, mas é cantada sem letra, é uma coisa louca. E mistura com samba, e outra sabe, é totalmente diferente. É muito maluco, né? Você conta as coisas que você gruda também, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É bem doidão mesmo. Mas é isso que é interessante na arte também, que a arte ela não tem esse compromisso com a realidade, assim. É, tipo, faz parte também do conceito artístico ser louco, né? É. É, tem o Okami. Eu falei do outro, né, da empresa do Okami. E tem o Okami também. O Okami é muito interessante em termos gráficos, assim. E ele resgata aquela coisa daquelas pinturas japonesas da época feudal, assim, tal. Mais pré-histórica do Japão. Yokai, né? Essas coisas legais do Japão. Coisas. E ele é igualzinho aquelas pinturas de parede que você vê em restaurante japonês também. É, ele tem um filtro na frente dele. Parece que eles fizeram o jogo em cel shading e colocaram um filtro na frente pra aparecer um pano, né? Sabe o que eu acho muito sensacional no Okami? A parte que você salva a árvore lá, a árvore sagrada deles lá, aí cai aquele negócio no chão, aí vai aquela onda de flor, de animal, assim, vai colorindo tudo. Naquilo lá eu achei sensacional no jogo, é muito, muito, muito bonito. Ah, o Restoration que ele dá nas áreas, né? É legal mesmo. Porque tá tudo preto, assim, né, por causa do demônio lá que destruiu tudo, né? Aí quando você restaura a árvore lá, vai tudo voltando ao normal, assim. Ele é cheio de referências às mitologias japonesas, né? Tem aquele dragão lá, que eu esqueci o nome, que é da mitologia. Tem aquela espada famosa também. Eu tô vendo que eu não lembro o nome de nada aqui, né? Muramasa, acho que era Shimong também, sei lá. Tem a espada do Zanagi, que tem... Zanagi, pode crer. Então, tem muita referência às coisas japonesas, assim. Tem que contar o negócio do pincel também, né? Que eu, pelo menos, não lembro de ninguém ter feito antes. É que eu lembre, não. Não, então, é original. Eu me lembro que... Aliás, o Okami é mega original. Um cachorro. Você joga com um cachorro, que é um assim, deus. É, sim e não, né? Porque é. A jogabilidade dele é totalmente baseada no Zelda, né? Uhum. 100% Zelda, assim, o jogo, né? Ou como você prossegue no jogo. É, que você vai conseguindo itens que vão abrir outras partes e tal. Realmente, não, na parte de jogo não é tanto, mas na parte visual ficou muito artístico. E ele também apresenta o mesmo problema de sempre, né? Que não, os jogos artísticos costumam não ter grande retorno financeiro. Mas o jogo é interessante, eu também não consegui jogar ele até o final, assim, mas mais por questões de tempo também da minha parte, né? E assim, eu acho que é cada vez mais raro os jogos artísticos, né? Infelizmente, cada vez vai ficando mais comercial e tudo. Eu acho que o cara... O ideal do mercado seria unir essas duas coisas, assim, ganhar dinheiro com jogos artísticos. Eu acho que essa geração aqui foi a que teve mais jogos artísticos. Até acho que o Braid levantou isso, né? Depois do Braid, foi uma onda, assim. Eu acho que teve por causa dos jogos indie, né? É, então. As grandes empresas não estão tão interessadas em fazer nada muito diferente, não. Mas o modelo de negócio de jogo indie, essas coisas, privilegia o cara que vai investir num jogo assim, que é uma coisa diferente de tudo. Porque a empresa, ela vai querer aquilo, o que é a carne de vaca do mercado, onde ela vai tirar mais grana. É difícil se você ver uma grande empresa investindo num jogo artístico. Apesar que aconteceu, como a gente já mesmo falou aqui durante o cast com a EA, com o Mirror's Edge. Então, mas sei lá, eu também acho, eu concordo com o Raid. Acho que a geração foi boa de jogos artísticos. Ah, mas, por exemplo, porque assim, pra quem não vai conseguir fazer um jogo igual Call of Duty, com a produção que Call of Duty tem, ele investe numa coisa mais artística, é o caso do Braid, por exemplo, e realmente é a chance que o cara tem de dar certo, entendeu? Então, jogos, mas assim, eu digo jogos de empresa muito grande, é raro ver eles investindo. É raro mesmo você ver alguém, tipo, tentando investir numa coisa diferente, numa coisa que tem um conceito novo, um conceito visual novo. É, se não é um soldado, tipo, sabe, uhum. Um soldado é o pessoal já tem medo de arriscar. É, incrível. E continuando a colocação de telas aqui, Hyde, mais uma tela aí pra galeria. Bom, uma tela antiga agora, mas que eu acho que ainda continua atual, é Donkey Kong Country 2, né? Sabia que ia ter um Donkey Kong, não tem um Sonic, não? Sonic não é tão artístico assim. Apesar de ser legal, mas não é artístico. É. Agora, o Donkey Kong, eu até escrevi um review dele lá no site, né? O pessoal já deve ter lido e sabe o que eu acho, né? Mas o jogo é sensacional, né? E principalmente o que eu acho mais artístico dele é a trilha sonora. A trilha sonora dele é fantástica, assim. Aqueles sintetizadores que eles usam, né? Aquele barulho de macaco. De macaco, é. Você fala que parece mais macaco, né? É. Mas tem isso, ele usa assim, sons do ambiente misturado com a música, né? E tudo aí tem eco. É. Aí fica tudo integrado, assim, aquele reverb, né? Se fala, né? Aquela coisa daquela acústica. É, tudo tem reverb, né? A maioria das músicas. Então, isso dá profundidade, né? É por isso que ele tem aquela. Por isso que ele consegue passar aquele efeito de água, assim? De isso, exatamente. Que é, tipo assim, você tá dentro de uma caverna você fala, tem aquele eco, né? Então se você colocar isso na música, vai dar impressão, vai te ligar uma coisa na outra, né? Muito bom. O que eu acho legal nele, assim, é que eu acho aquele jogo meio melancólico. Não sei se vocês têm... ele é sombrio, né? Ele é um pouco sombrio e ele é, meio melancólico. Tim Burton. É. Eu acho até ele meio místico, assim. Não tem nenhum cenário feliz, pode ver. Nossa, Tim Burton foi demais. A única parte que eu acho que é feliz mesmo é no começo que você tá num navio que é o final do Donkey Kong 1. É, que até a música é feliz. É. Alegre, né? Vamos falar alegre, não vamos falar feliz, que é muito depressivo. A música é até alegrinha, então, mas o cenário não é. Os cenários são feios mesmo. É. Tipo, acho que o cenário mais de boa que tem é o da neve, né? No caso, que é mais limpo, assim, tal. Não, os outros são aquela coisa... Neve. A neve é do 3. É. Não, o 3 já é outra pegada. É, o 3 é totalmente felizão, né? O 3 é legal. Agora o 2 ele é meio dark, assim. Você vê o pântano escuro, úmido, né? Eles não tentaram passar aquela coisa de tipo, perdeu o Donkey Kong, então é uma missão meio triste, sei lá. Só porque o primeiro já era mais ou menos assim, já. É, também, né? Eu acho que o primeiro era menos, não era tanto quanto o 2. O 2 eu acho que foi, assim, o ápice. O clima meio triste, o clima meio cega, assim. É. Essa é maldade. Não, não é triste, não resisti, assim. Não resisti. É melancólico mesmo. A palavra é melancólico, né? É, não é triste, não é que você tá triste, é diferente. É porque você chegando... virando a depressão. É. Você jogando, você se diverte bastante, você não vai ficar triste jogando. Mas é aquela coisa, se você observar bem os cenários e a como é que fala? A linguagem musical que eles utilizaram, realmente passa aquela ideia meio melancólica, embora é uma coisa meio. Assim, isso sim foi artístico, porque é um risco dos caras, né? Porque imagina, você vai fazer um jogo de passar fase, um jogo de plataforma e tal, teoricamente você quer pegar um público infanto-juvenil e tal, e você quer passar uma coisa alegre, o cara quer passar fase, andar e tal, quer dizer, teoricamente, porque ninguém falou que deveria ser assim, mas eles arriscaram fazer um jogo que deveria divertir muito, né? Porque é o intuito dos jogos de plataforma, e usaram uma linguagem que iria em contrapartida, mas no fim, tipo, além de dar certo, fez um jogo que marcou a história, né? E é muito maluco também, tem muita coisa ali que é muito doida. É, tem um mundo surreal, que é um parque de diversões junto com a comédia abelhas. Aí tem uma... Ah, não, como é o outro, não é? Não, é o mesmo mundo. Mas as fases são separadas, assim. São separadas, então... mas elas estão, tipo, uma do lado da outra, assim, é. Não faz sentido nenhum. E tem uma aranha de tênis dentro da comédia abelha, é muito maluco, e... um rinoceronte, tem um... Tipo, dá pra você jogar com um rinoceronte dentro da colmeia. É, sim, dá pra fazer isso. Caramba, um rinoceronte dentro da colmeia. Imagina isso. Mr. Bubbles, põe mais uma tela aí. Bom, um jogo que eu acho que assim, graficamente é muito bem feito, que eu vou colocar ele como representante de vários que eu gosto, é o Garou, né, que é o Mark of the Wolves. Fatal Fury. Cara, é animal. É um jogo que eu acho muito, muito, assim, graficamente ele é muito bem feito. E não é só na parte desenhada dos personagens, a animação dele é muito... Animação. É muito quadro, cara. Muito quadro. Por isso que nunca mais não fazem mais jogos de luta assim. Assim, tem porque jogo deve dar muito ainda. Trabalho. É, dá muito trabalho fazer um jogo. Pode ver que ele não tem tanto personagem assim quanto um King of Fighters, por exemplo. Tem quatro, não, verdade. Não tem. É, ele tem menos, porque é um trabalho gigante fazer um jogo assim, né? Mas, cara, meu sonho é ter uma camiseta com aquele símbolo do Garou na frente, cara. Eu nunca vi. Eu sei que o pessoal na galeria do Rock agora tá fazendo um monte de camiseta de games, né? É. Então fica a sugestão aí, se você quiser fazer, faz com aquele símbolo do Garou, por favor. Que eu acho também uma das comemorações mais loucas que tem de jogo de luta é quando o Rock Howard ganha, que ele dá as costas e faz aquela asa. É, não. Então, isso, incluindo isso, que eles colocaram um dos melhores personagens da série Fatal Fury, que é o Rock. Uhum. É, que é uma mistura do... Ele é filho do Gizzy, né? É o Terry mais da hora, né? Ele é o filho do Gizzy criado pelo Terry. Criado pelo Terry. Então ele tem mais um pouco dos golpes do Gizzy e tem os golpes do Terry também. Uhum. E os personagens, eles são, assim, são todos bem originais, eu acho, assim, né? Eles tentam pegar mais ou menos os que já tinham. Tem até aqueles irmãos lá que são mais ou menos o Kim, né? Estão pra representar o... São filhos do Kim, né? É, ou são discípulos, não sei. É, sei lá, mas enfim. Tem uma descendência aí. É, então. E tem outros personagens também que a gente nunca viu na série, né? Também tem aquele lutador de karatê negro lá, que eu não... É o Kishinu de Butch, não é? Que é ele o Marcos. Não, eu já tô contando, tá confundindo. É. De karatê, com o kimono de karatê, é o Kishinu de Butch. É o negão, pô, é o Marcos. Então. É Marcos o nome dele. É, porque eu lembro do HUD, tá, como o Kishinu de Butch. Mas, meu, os golpes desse cara são absurdos, cara. Ah, o Gatou, né, que ele passou pra série King of Fighters. Assim, fora os personagens serem bem feitos, a animação é muito bem feita. Eu gosto do estilo gráfico dos personagens. Tem o Terry mais velho nesse cabelo mais curto e com uma jaquetona bem louca também. Assim, apesar dele não ter os personagens clássicos do Fatal Fury, eu gostei bastante dos novos, assim, diferente do Street Fighter 3, que apesar de também ter uma animação bem fluida e tal, eu não gosto tanto do estilo visual e não gosto dos personagens novos. Porque ele foi muito diferente, né, o Street Fighter 3. É. Na realidade, eu coloco, já vou aproveitar que a gente tá em jogos de luta e já vou pendurar minha próxima tela, que é o Street Fighter 4. Eu acho que o Street Fighter 4 é o baita jogo artístico de luta da geração. Tipo, a concepção, porque foi uma concepção completamente nova, a concepção visual, pelo menos na minha opinião, do Street Fighter 4. Eu achei demais o que fizeram. É um jogo muito chapado, muito colorido, né? É 3D, mantiveram a jogabilidade 2D. Já aproveitei que você tá falando do Garou. É uma das minhas escolhas para esse cast de jogo artístico, cara. Eu acho. E é recente. Né? A gente tava falando de jogos, a gente falou do mercado indie, mas teve jogo em disco, né? E de sucesso. Porque a gente falou do Mirror's Edge, o Mirror's Edge não fez sucesso. Mas sei lá, na minha opinião, eu acho o Street Fighter 4 muito, muito arte. Não sei o que eu acho ele bem parecido com o 2, na verdade, assim, na parte visual, viu? Ah, é? Não, cara, eu não sei. Nossa, cara, eu não consigo nem ver ligação nisso. Eu não consigo, é isso que eu ia falar. Ele tem a identidade de Street Fighter, mas visualmente... É, explica aí, pra porque... Mim, pra mim, o Street Fighter 4 é o 2, só que modelado 3D. Sério mesmo? Que você acha diferente? Seria quase um renascentismo, né, no, dentro da série Street Fighter, porque eles renasceram aquela coisa do visual Street Fighter de sempre. Olha, eu concordo com o Bubbles, eu acho também que ele realmente tentou resgatar. Ele é 3D, ele tem uma identidade nova, tudo, mas ele realmente tentou resgatar o Street Fighter 2. Uhum. Assim, tanto para os personagens... Agora, Pascoal, você que entende mais de design, me explica por que no Street Fighter 2 eu achava o Guile um personagem tão legal... E eu acho ele um escrotíssimo no 4. Tem alguma diferença no visual dele? Eu acho ele, tipo, muito tosco. Não, eu acho que assim, que naquela época, a qualidade que a gente tinha de resposta, de visão do jogo, não te permitia ver o quanto ele era tosco. Porque eles meio que mantêm... boa, sensacional. Eles não mudaram muito o visual dele em si, e de quase que nenhum personagem. Pode ver que eles mantiveram até aquela proporção exagerada dos ombros gigantes, os pés são enormes, assim, então, os músculos super bombados. E assim, só que o problema é que na época do Street Fighter, do Super e tal, no fliperama, a gente não sabia, aquele gráfico lá não te mostrava a realidade. Eu tenho outra explicação, viu? Eu consigo explicar isso de outro jeito. Eu acho que você jogou Street Fighter 2, né? Naquela época, achou o Gael da hora, beleza, né? Aí você assistiu o filme com o Van Damme, né? Aí ficou com aquela imagem na cabeça. Aí agora já era. Tipo, não importa o que eles façam com o Gael, ele vai ser escroto. Pode ser. Fora que a imagem dos Estados Unidos hoje em dia também é muito queimada, né? Podia falar. Teve vários motivos. Um americano, pá, não sei o que. Hoje em dia você fala, é um americano, que bosta, né? Tipo, aquela coisa meio... Pode ser isso. Pode ver que o Ryu e o Ken continuam sendo tão da hora quanto, né? Mas uma coisa é certa, assim, o Gael é escroto, né? Tipo, todo mundo concorda. Eu também concordo. Eu continuo gostando dele no 2. Se eu jogar, por exemplo, o HD Remix, eu gosto de jogar com ele. Eu acho ele jogador meio apelão, assim. Quem gosta de agarrar, retranqueiro. Retranqueiro pra caramba. Agora, mas uma coisa que eu acho que o Garou ainda ganha do Street Fighter 4 é na música. Ah, não, aí acho que praticamente todos os jogos da SNK ganham de quase todos os jogos da Capcom. Não tem nem o que, pelo menos pra mim, não tem nem o que comparar. Não, mas nem... assim, visualmente a SNK sempre teve um cuidado muito maior com os jogos dela do que a própria Capcom, né? Assim, eles sempre fizeram cenários assim super complexos, super bem trabalhados. Eles sempre... toda a série SNK, né? Tem todos os jogos SNK de luta são assim. Agora perdeu um pouco, né? Porque realmente Street Fighter 4 tem um gráfico bem melhor. A gente nem tá falando de gráfico, necessariamente. A gente tá falando do tom artístico. Uhum. Mas envolve isso também. Pode ver que o figurino dos personagens do Tekken of Fighter é uma coisa muito mais trabalhada do que os caras do Street Fighter. Ah, né? A própria anatomia deles é mais normal do que a do... Uhum, eles têm proporções bem humanas, eu acho, assim, apesar de ter nos últimos agora, o Clark e o Ralph estão super bombados, mas você pegar até 2000... Essa a gente nem conta mais. Assim. Mas se pegar até 2000, que foi feito pelo pessoal da SNK mesmo, o time original, que começou em 94, foi até o ano... King of Fighters 2000, você vê assim o estilo, o Garou também tem isso, o pessoal tem um estilo desenho, mas a proporção corporal assim é mais realista. É verdade. Isso que eu acho bacana. Mas que eu acho Street Fighter 4 ainda, apesar de tudo, é extremamente artístico, cara. Mas eu reconheço que a SNK nesse aspecto trabalhar melhor que a Capcom. Com certeza, eu concordo em cor, grau e gênero aí com a galera. E o que mais tem mais tela pra pôr aí? Eu tenho mais uma também recente, de um jogo que usa cel shading, então acho que o Mr. Bubbles vai gostar. acho que até já jogou. E é um jogo da minha empresa grande e artístico aí, contrariando o que o Pascoal falou, né? Que é o Prince of Persia novo. Cara, é verdade. É verdade. É cel shading. Extremamente artístico. E tem meio aquela pegada do Street Fighter também, né? Aquela coisa da tinta, né? Tem. Mas dizem que você não consegue morrer nele, né? Então, esse é muito fácil. Esse é a parte que ficou meio tosco nele, que eles arrumaram bem no outro Prince of Persia lá, que esqueci o nome dele, Forgotten Sands. Mas assim, eu joguei esse jogo, eu terminei, eu adorei esse jogo, não sei porque não fez sucesso. Esse negócio de morrer, eu acho uma crítica meio fora, né? Sim, eu não concordo. É porque, assim, o negócio dele não é o desafio, não é você, sabe, É apreciação. É você explorar aquele mundo. Uhum. Eu, pelo menos pra mim foi isso. Que é um jogo muito bonito, tem um mundo muito legal. E assim, você não morre, mas aí se você cai, você tem que voltar tudo de novo pra pegar aqueles itens que você tem que pegar, sabe? Pra fazer 100% papel. E pelo fato de você não morrer, não significa que o jogo fica fácil, não. Porque o jogo, ele tem uma dificuldade, né? Ele é difícil. É. Assim, você cai, mas você volta tudo de novo. Você não morre, mas tem que fazer tudo de novo, né? Começar desde lá do começo pra tentar... escalar. Ou seja, morrer não é a pior coisa que pode acontecer com você. Apesar de que no Forgotten Sands ficou melhor ainda do jeito que eles colocaram. Eu, pelo menos, achei. Ele morre. Eu não joguei o Forgotten Sands. Mas eu gostei muito desse Prince of Persia. Assim, aliás, assim, falando em Prince of Persia, eu lembrei do Sands of Time. Eu acho ele um jogo extremamente artístico. Assim. Ele revitalizou a série do Prince of Persia. E ele, sabe, ele tem aquele clima bem árabe. Pico, assim, sei lá. Árabe, né? E ele, da peça e tal, assim, ele é um jogo incrível, assim, eu acho, assim, artisticamente, ele ficou muito bom, ele soube dar uma releitura. Ele não é realmente um marco artístico, assim, do jogo, mas ele pra série, ele foi algo, assim, foi uma conquista muito grande. É o melhor da série, né? Ninguém acorda disso, né? Esse novo tem um visual e uma arte assim, mais original, mas eu gosto muito do primeiro, né? 3D. Eu gostaria muito que lançasse uma continuação para esse novo, porque ele, quem chegou até o final viu, ele deixa uma totalmente deixa aberto pra continuação. É aquela, né? Fizeram pra ver se vai fazer sucesso. Se fizer, a gente lança outro. Senão... Então, eu acho que não vai sair outro. Também acho que não fez. Outro que não vai sair, mas que eu penduro como tela aqui também, que eu curti muito. Foi o primeiro jogo que eu comprei quando eu assinei PSN. Assinei PSN não, né? Me cadastrei, que na época você não assinava, né? Não pagava nada. Agora dá pra assinar quem é Plus. Quem quiser ser Plus. Foi o Flower. Cara, Flower eu acho um jogo tremendamente artístico. Você apenas é o vento no jogo. Você tem que ir juntando, né? Seguindo, levando o vento. E aliás, é um dos poucos jogos que usa bem os six axes do PlayStation. Poderia ser feito, adaptado para o Move também, mas nem precisa. Você simplesmente é o vento e você tem que ir levando as pétalas das flores para outras flores para polinizar, né? E fazer. E ir esverdeando onde está tudo seco. É, tem partes que são no escuro, assim, que vai acendendo. Eu acho um jogo tremendamente artístico. A música, à medida que você vai arrancando pétalas e levando, isso vai fazendo parte da música. Elas entram como nota de piano em algumas músicas, essas coisas. E uma coisa muito doida, que apesar de ser um jogo eu considero extremamente artístico, é tecnicamente ele é um feito, porque todo matinho, toda graminha que se mexe, ela é em tempo real, ela existe vetorialmente. Então ele é um feito, acho que tanto técnico, né, saber que aquilo ali é toda aquela grama existe matematicamente na memória do console, e de ver é uma coisa linda. Ele cai na categoria de jogo que minha mãe pede pra jogar. Mais um, né? Mais um. Vocês chegaram a ver, pelo menos, Flower? Olha, esse é um que eu tenho muita curiosidade de jogar, mas como eu não tenho o PlayStation 3, eu não joguei. Então, eu recomendo, que é baratinho, cara, na PSN. E pra quem é Plus, ano passado eles deram o jogo. E é engraçado que teve um amigo no trabalho que eu até falei, né? Eu falei assim, esse jogo é legal, não sei o quê. Aí ele voltou, acho que foi numa segunda, numa terça, ele falou assim, cara, não curti aquele jogo não, que você curte. Eu falei, por quê? Ele falou, jogo de gente drogada, ficar viajando, aquele negócio. Eu falei, nada a ver, cara, é um jogo de meditação, calma, sabe? É o tipo de jogo que eu posso jogar que não vai me deixar ligadão, entende? Eu posso ir dormir depois. Entendi. Mas eu recomendo, assim, relaxante, cara. E tem poucos jogos de videogame que são assim. Acho bem único. O Pascoal chegou a ver Flower, Pascoal? O pessoal que manja de... Mais então, de arte. Eu não cheguei a jogar. Acho que eu já vi, sim, notícias sobre esse jogo e tal. Já cheguei a ver algumas imagens, mas eu jogar mesmo não joguei, não. Mas, assim, como ultimamente eu tenho jogado pouco videogame, de fato, assim, eu acabo não vendo esses que não são tão... mainstream. Então, mainstream, mas eu, curiosidade eu tive, sim. Mas... YouTube, no mínimo, eu acho que você vai curtir. Eu acho bacana. E vamos que vamos. Tem mais tela aí? Tem uma aqui, uma tela futurística de robô, que é o Machinarium. Machinarium, eu conheci ele esses dias até, não faz tanto tempo, tava procurando jogo pra Mac, é incrível como não tem jogo pra Mac, eu achei Machinarium. E o jogo, ele é lindo, assim. Ele é... Você controla um robozinho, né? É, que ele é despejado, assim, no começo da sucata, né? Dá até dó do robozinho. Aí tem que... Ele se quebra todo, né? Quando ele cai no meio do lixo lá. Aí você tem que pegar as partes dele. E aí começa... Ele vai pra uma cidade lá. A cidade chama Machinarium até. É legal, ele é point and click, né? E o visual dele é todo aquele meio marrom enferrujado, sabe? Dá a impressão que tudo enferrujado. Esse jogo foi desenhado à mão mesmo, assim, só lógico, né? É, dá pra ver. Mas desenhado à mão. Esse jogo é fantástico mesmo. Foi até bom você ter lembrado, que eu não tava lembrando dele, mas é um dos jogos mais artísticos que eu joguei na vida. Eu joguei só o demo dele, que tem na... Se vocês procurarem, tem na internet fácil. Dá pra jogar, acho que, 3 fases dele. E ele é todo de... Que nem o Elton falou, é point and click. Você tem que ir guiando o personagem, ajudando ele com alguns itens, algumas coisas. Tem umas animações bem legais. E o jogo é totalmente diferente do que você vê, assim, de jogos de videogame. Tal, tanto na parte visual quanto a forma de jogar também é um pouco diferenciado e vale muito a pena. Eu gostei demais assim do Machinarium. É um jogo que eu tenho que jogar também porque eu sou bem fã de você vai puzzle. Gostar que, você é. Só que ele é difícil. É, então se prepara que é difícil. Eu gosto de puzzle, mas tem um pessoal que perde a mão em alguns puzzles, fala a verdade. Tipo o Interbottom, né? Tipo o Interbottom, que é um jogo bem legal também, só que os caras acho que perdem a mão no puzzle. É, eu gosto bastante de puzzle, eu vou jogar ele. É que ele tá na minha fila aqui de coisas, né? De prioridades. É, as vou tentar primeiro gostar do Skyrim, que nem eu prometi ano passado. É, eu também tentarei. Ah, é, bacana. E temos mais alguma tela pra pôr aí? O Masterpiece? Eu acho que agora a gente tem que colocar a Masterpiece da nossa galeria, hein? Tá na qual hora. É a Masterpiece da galeria, Hyde? Não tem como não ser Braid, né? Uhum. Braid cai na... Acho que em todos os conceitos artísticos possíveis, né? Ele é... graficamente artístico, o áudio dele, a parte de som artística, a parte conceitual dele é artística, né? Ele conseguiu unir tudo isso e eu acho ele um jogo revolucionário, assim, totalmente. Tanto que depois dele vieram vários jogos seguindo essa linha. Na verdade ele abriu as portas para vários jogos diferentes também, né? Ele abriu a porta para jogos indies, na verdade, né? Pra poder falar, ó, jogos indies também são bons, né? Não é só aqueles jogos, sabe, que você paga um dólar e é uma coisa maluca, que você não entende nada, né? Sabe, assim, o que eu mais gosto no Braid é a ideia que ele passa do controle do tempo, né? Que ele fala que você... Que no mundo ideal você erra, só que você não sofre as consequências, né? E o jogo ele passa isso em gameplay, né? Eu falei, como seria se você pudesse errar e não sofrer, né? Por isso. E é incrível ele conseguir passar isso no gameplay. É, isso então, é fantástico. Se ele não tivesse esses textos, ele não seria metade do que ele é, né? É, os textos são muito bons. Se ele não tivesse o conceito... Na verdade, eu não sei se ele criou o jogo e depois criou o conceito depois disso, ou se ele pensou na ideia e depois criou o jogo, né? Mas os dois se completam com certeza. E aí ele, eu não sei se foi sorte ou competência, ou caiu do céu, o artista que faz as telas, né? O David Hellman. É, que puta, se não fosse esse cara, também o jogo não chamaria tanta atenção, né? Tanto que tem uma versão lá... É um protótipo do Braid, né? E não é a mesma coisa, né? Não, então, seria o mesmo jogo, só que sem a casca, né? É, e a casca, nesse caso, ela é importantíssima. Porque o jogo é toda uma casca, pintura... Né? É uma pintura óleo o jogo, né? Você joga uma pintura óleo... É um quadro do Monet, praticamente. É. Tocada violino. É. Tocada violino. É, cello. Cello. No caso do Braid é cello. Ah, as músicas também, ele deu muita cagada nessas músicas. Não, são saludo, da James Elas Seager. Elas grudam na cabeça. Incrível. Repete o nome da mulher. James Seager. Tem duas músicas dela, que na minha opinião são as melhores. Acho que tem várias músicas dela, a maioria são dela, né? Tem outros artistas, mas a maioria são dela. Ela toca cello, né? Uhum. E a música é realmente fantástica, né? Ele falou até que não pagou, né? Compor a trilha sonora, porque ele falou que se a pessoa fizesse aquilo e colocasse de graça, que ela fazia do coração mesmo, né? Claro, ele pegou naquele site. Tem um site que tem várias músicas que o artista disponibiliza de graça. Então ele entrou, escolheu as que ele mais gostou. E colocou no jogo. Uhum. Agora, acho que a genialidade dele aí foi ouvir aquela música e encaixar com o jogo e achar de puzzle, que né? Encaixar no jogo, porque... Que o jogo é tipo Mario, né? É, então. Imagina Mario tocando música clássica, assim. É, então. Se você cabe, vê né? Jogo sem música, você não imagina uma música daquela no jogo. Você imagina uma música feliz. Ela é 50% do jogo é a música, os outros 50% é o conceito e os outros 40% é a parte gráfica dele. Não, e tem a parte do puzzle também, que é muito... Então vai mais do que 140%. Né? É, dá mais de 140%. Uns 300%, vai, vamos arredondar aqui, multiplicador. Porque a parte de puzzle também dele, além de ser, assim, é bem legal, ela tem uma dificuldade bem, bem feita, assim, sabe? Ela não é nem fácil, sabe? Que você pensa 5 minutos e descobre, e nem é absurdo de você desistir, assim, né? É um puzzle que te instiga. No ponto certo. É. E cada mundo tem uma maneira diferente de resolver o puzzle. Totalmente, né? Diferente. E isso que é interessante, né? Você controla o tempo de formas diferentes em cada mundo. Tem um mundo, eu acho ele um dos mais legais, assim, que toca até uma canção de Niná, sabe? Que quando você anda pra frente, o tempo avança. E quando você anda pra trás, o tempo volta. É, você perde o controle sobre o tempo. É, você perde totalmente o controle. E alguns elementos, né, eles não são influenciados pelo que você faz, né? E, nossa, é muito, muito difícil resolver. Você notou que esse mundo, ele é todo azul também, que dá, tipo... Todo azul. Um negócio de sono, parece que ele tá dormindo. Uhum. Ele parece um sonho, né? É, ele parece um sonho, esse mundo. Parece que ele tá dormindo, aí tem aquela musiquinha de Niná também. Não, se você reparar, os mundos têm cores, né? O primeiro, ele é todo verde, o segundo, ele é todo amarelo, né? Uhum. Eles têm... é bem definido isso, assim. É genial, né? Não tem outra palavra pra esse jogo. Acho que é o jogo mais genial da geração. E cada mundo tem uns textos no começo, né? Os livros explicando a história do Tim, né? Que é o protagonista. E você tem que tentar entender aquela história, não só pelo que tá escrito, né? Mas pelas características de cada mundo também, né? Uhum. É muito, e assim... O final a gente não pode spoiler, né? Mas o final também é fantástico, né? Quando cai a ficha do que tá acontecendo, né? Você percebe o que aconteceu, nossa! Então, teve um amigo meu que jogou... Teve um amigo meu que jogou, ele não entendeu o final, né? Falou, não gostei não, jogou uma merda. Aí expliquei pra ele, né? Putz, é o jogo mais... Nossa, reinventado a roda. É o jogo mais legal que eu já joguei, né? Ele mudou totalmente, assim, a ideia do jogo. Então, o Braid é que nem aquilo que o tá falando do Limbo, que tenta deixar aberto. O Braid, sim, ele pode deixar aberto pra você interpretar no final. Porque ele te dá uma história, te dá uma base, e aí o final você aplica como você quer. Agora... No Limbo que eu tava falando, que não tem nada pra você se basear, sabe? Apesar que ele coloca alguns pontos que te dá a entender uma coisa, né? Um evento aí, né? Tem uma frase que ele fala no final que remete a um evento histórico, né? No Limbo ou no Braid? No Braid. É, no Braid. Então, mas no Braid você interpreta como você quiser. Então, mesmo assim fica aberto, mas ele te dá uma referência. Sim. Ao que é, né? E se for, eu acho genial. Não, o autor já disse que não... Não é? É, ele já falou que o pessoal tá viajando, né? Ah, que não, pena. Mas, né? Que pena. Podia ter deixado o pessoal viajando. Pô. Mas a gente tem que fazer o pessoal associa o negócio da bomba atômica. E tal, mas ele... Que ele fala uma frase do Oppenheimer, né? É, mas o pessoal tá viajando. Talvez ele tenha até visto a frase, achado legal, mas não... Ah, sei lá. Não, acho que ele falou isso só pra ficar... Sei lá, só pra... Será? Acho que sim. Será? Acho que sim. Pra mim é. Cada um interpreta do jeito que quer, não é? Eu acho assim, que se você for colocar, sem spoiler, mas se você for colocar que no Braid é a busca por uma coisa, que ele tem uma busca incessante, né, e no final aquela busca acaba acabando com ele, né? É. Ele se torna fazendo um monte de cagada por causa daquilo, você pode interpretar no que você quiser na sua vida, né? É. Às vezes você fica bitolado demais buscando uma coisa que não é pra você, sabe? Que não... Sabe, que você tinha que deixar pra lá e seguir em frente, fazer outras coisas. Eu, pelo menos, então, interpreto nisso. Né? O Braid, ele fala muito de obsessão, né? Assim, o jogo inteiro ele fica falando sobre obsessão e sobre ação e consequência, né? Então. O que suas ações podem se tornar, né? E é fantástico, fantástico. Você aplica para o que você quiser na sua vida, né? E isso, sim, eu acho legal, aberto à interpretação. Ele te dá um conceito. Passa uma mensagem. É, aquela mensagem, você... Cada pessoa que jogar vai entender de um jeito diferente, porque cada pessoa tá passando um momento diferente na vida, sabe? E a gente tem que fazer um cast de Braid. Estamos devendo. Tá na lista. E pra gente fechar aqui, agora que a gente pôs a Masterpiece, vamos a mençõezinhas honrosas. Quem tem menções honrosas? Ah, eu tenho algumas, assim, eu acho que o Trine, ele graficamente é muito, muito legal. O Wind Waker, que eu comentei, né? Também, eu gostei bastante das escolhas que a gente fez ao longo do programa. Raid, tem alguma menção honrosa? Tenho o Trine também, né, que o Mr. Bobos falou. Tem o Super Mario World 2 também, que já foi falar no cast. O Legend of Zelda Skyward Sword, não pode ficar de fora. Tem o Lost in Shadow do Wii, que você controla, assim, literalmente uma sombra, né? É mais do que o Limbo, esse realmente é uma sombra. Vale a pena também conferir. E tem um aí que vai ficar meio estranho eu falar isso, mas eu acho ele artista também, que é o Pandemonium. Pô, bem lembrado, cara. Eu acho ele artístico. PlayStation 1. Né? PlayStation 1 e PC. Bela menção honrosa, bela menção honrosa. E Pascoal, temos menções honrosas? Ah, então, mas já foi falado muito, né, das missões que eu tinha, praticamente todos já foram citados já. E, mas eu queria falar que o Pascoal quer falar, só que ele não tá lembrando. É, boa. O Super Mario Sunshine. Pô! Assim. Então, peraí. Leu sua mente, hein, Pascoal? Leu sua mente. Então, peraí, que o cast não vai acabar agora. Porque, assim, não, realmente, o Bubbles falou, e é um jogo fantástico. Ele foi todo pensado na parte de pintura mesmo do jogo. Embora ele não tenha um aspecto que nem o Skyward Sword, que é pra realmente você ver e achar que é uma pintura, ele é todo baseado em cores complementares. O jogo todo foi feito com essa visão artística. Ele é extremamente colorido. Eu acho que é o Mario mais colorido que... Até porque a cor é isso, né? A cor é luz, e a luz no Sunshine é tudo, porque ele é um jogo que se baseia no sol, os shines são sol. Então tem tudo a ver com o jogo. O jogo em si, ele é Mario, né? Não vai ter muita coisa diferente de Mario, mas a parte visual dele realmente é impressionante. Se você jogar ele hoje... Se pá, ele nem perde pro Mario Galaxy, sabe? Ele realmente é um jogo graficamente muito bom, muito artístico. E ele dá toda uma sensação de calor, assim, todas as cores dele. É um jogo fantástico. Tropical, né? É. Tropical mesmo. É engraçado que eles conseguem colocar bastante roxo no jogo. Não... Tem as sombras são meio arroxadas. Não teria nada a ver, né? Tipo, numa ilha tropical tem tanto roxo, né? Mas fica bonito, né? Fantástico, combina demais. Todas as cores foram pensadas. Eu acho que, assim, a maioria dos jogos, eles pensam nas cores, assim, com base no que o design estuda, né? Mas alguns são excepcionais. É o caso do Mario Sunshine, que é muito bom mesmo. Mas é com relação ao que a gente tava falando de Braid, eu também tinha pra falar, assim, que a arte é isso. A arte não. Se fosse uma mensagem clara a ser passada, seria design gráfico, porque ele quer te passar uma mensagem, seria publicidade. Agora, a arte não. A arte ela é uma coisa que o artista faz pro espectador, mas ao mesmo tempo dá liberdade do espectador ter a interpretação que ele quiser. E é o que alguns jogos dos que a gente citaram deram essa proposta ao jogador, né? O caso do Braid, o caso do Shadow of the Colossus. Do Silent Hill. É, então, esses são os jogos, assim, que realmente são extremamente artísticos em conceito e em concepção também. Mas, enfim, é o que a gente tinha pra falar, né, sobre arte nos jogos, assim, e esperamos que venham mais também, né, pelo menos eu espero muito, assim. Bacana, eu vou deixar uma menção rosa aqui pra Castle Crashers. Eu acho muito artístico, é um beat'em up meio desenho animado, meio um pouco de tudo, meio RPG também. E é isso, galera. Agora, espero que vocês tenham gostado das nossas escolhas e queremos que vocês façam de vocês. Né? Coloquem aí o que vocês acham que é artístico, se a gente definiu bem o que é arte e o que isso representa para vocês nos jogos de videogame. Esse foi o nosso cast sobre jogos artísticos. Eu agradeço por vocês terem ouvido até aqui e até o próximo episódio.